programa de jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Sejam bem-vindos a mais um Fora da Caixa. Eu sou o André Campos e eu gostaria de decretar o fim da moto, especialmente quando tá gravando. Eu sou Sushi e eu só queria o fim do grau na moto, assim, pra ser sincero. Porque o problema não é a moto, né? O problema é que toda vez que alguém vai passar nessa esquina, fala, pô, aqui tem que dar grau, né? Aqui é o Rafael Kida e o problema não é apenas o grau, Sushi. O problema é o escapamento que é propositalmente alto e o problema maior ainda é o bololô, tá bom? Que pra quem não sabe, é você propositalmente, não sei se ele ficou acelerando alguma coisa assim, pro escapamento da moto ficar fazendo barulho bem alto, fazendo pá, pá, pá, como se fosse um tiro. Eles tiram uma parada que diminui o ruído, né, do escapamento. Então, exatamente. Para ser insuportável, é isso. E eu sou Fernando Tengu e eu acho um absurdo vocês quererem tolher dessa forma a arte. Enojado. Simplesmente enojado. Senhora, Tengu, eu moro na frente de uma avenida, eu não suporto, sério. É muito alto. E aqui também o pessoal é uma subida, barra descida, né? Depende da direção. E o pessoal gosta de realmente dar uns graus muito louco, fazer pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. É isso, uma da manhã, de repente, parece que tá tendo um tiroteio. É o tiroteio? Não. É só alguém passeando com sua bela motocicleta. Arte. É a nova sirene do guardinha da rua. Isso. Já tem um guardinha na rua que fica... Tem que tolher a arte do guardinha da rua também. Não, não, esse ou, daí... Ou alguém tem que fazer guardinha da rua simulator, gente. Exato. Caralho, ó, fica a ideia, hein? Oh. Em primeira pessoa, pilotar uma moto e ter que fazer PUI. Mas é, o Fora da Caixa é o programa onde a gente fala sobre todos os tipos de arte, incluindo o bololô da motocicleta e o PUI do guardinha. Todos os tipos de arte são bem-vindos e acolhidos aqui nesse podcast, exceto o videogame, que nem é arte também, né? Não, vamos ser sinceros aqui. Caralho, ó, eu vou dar uma desabafada aqui com vocês. A gente tava falando sobre... Isso é uma coisa que é óbvio, certo? É óbvio que videogames são arte. Não existe uma discussão sobre isso. Quando absolutamente tudo que envolve o artifício do ser humano pode ser arte, obviamente videogames são arte. Teve alguém que foi no chat do Jogabilidade discutir seriamente falando que videogames são impossíveis de serem artes. Impossível. Impossível, que é apenas impossível. Um produto. Então... Tá aí, perfeito. Eu admito que eu fiquei bem decepcionado, assim, falei, caramba, como pode? Assim, já começa aí que algo ser um produto não exclui arte. Exato. Não, exato, e aí como é que ele concilia esse argumento com o cinema, por exemplo, então, também? É tipo, sei lá, o teto da Capela Sistina foi pago, tá bom? Foi encomendado, não é arte por causa disso? Porque foi um produto? Achei que o Sushi ia falar, bom, começou mal porque tava no chat de jogabilidade. Que absurdo, não. Não. Tem que estar lá mesmo bem. Com a gente, principalmente tem que estar aqui nos nossos podcasts extras pra vocês que são nossos apoiadores e permitem que esse projeto continue funcionando. Isso é verdade. Inclusive, se você estiver notando aí que o Tengu está com tons diferentes nas gravações desse mês, é porque Tengu está num ambiente diferenciado, né, Tengu? É verdade, eu estou aqui no limbo. O Tengu está na cadeia, ele foi preso. Isso. Por amar demais. Ele usou o Twitter. Isso. Tá aqui eu e o Saddam Hussein deitado de costas, numa caverninha com um ventilador. Eu tava me mudando, né? Mas aí aconteceu toda uma sequência de coisas que talvez outra hora eu conte. Uhum. E aí eu tô agora morando com um amigo. Eu tô aqui num puxadinho da casa de um amigo. E a minha configuração aqui tá diferente do que ela era na minha casa, no outro apartamento. Então eu vou soar diferente. Infelizmente, peço desculpas desde já. Bom pegar um paninho, né, então? Ei, rapaz. Será que você vai soar diferente? Mas a arte, ela não para, né? E ela precisa ser comentada. E por isso estamos aqui para mais um episódio do Fora da Caixa, esse podcast que é um dos podcasts bônus que chegam ao ouvido de quem nos apoia no Orelo. Então, muito obrigado a você que está escutando esse podcast por nos apoiar. Obrigado. Não é verdade? Não sei vocês, mas eu assisti tanta coisa do último episódio do Fora da Caixa pra cá, eu fiquei com dificuldade de escolher qual delas comentar aqui hoje. Eu também assisti bastante coisa, no caso, bastante de uma única coisa. Ah, sei. Ah, é verdade, é verdade. Eu assisti bastante de uma única coisa também, e eu tenho uma outra mini recomendação que eu comecei a ver hoje, e eu queria muito falar brevemente sobre. Eu já nem lembro mais. O último mês foi como um sonho febril. Tem pelo menos uma coisa que eu assisti, mas, enfim, a vida tá acontecendo muito rápido. Entendo, entendo. Das coisas que você traduz, Tengu, tem alguma que você esteja gostando? Deixa eu ver. Tem sim. Na verdade, tem. Eu tô traduzindo essa temporada que tá acabando agora, eu tô traduzindo 5 animes. Porra! O anime de Nier tá muito bom. É, eu tô pensando em ir pra ele agora. Porque ele não é só uma recontagem do jogo e tal. Então, do Nier Automata, no caso, né? Uhum. É muito bom. Isso é bem Yokotaro-like, né? Sim. Ele não ser só uma recontagem do jogo. Dentre outros, tem o Monogatari, que é sempre interessante. E o anime da esposa robô é muito interessante. Recomendo muito. Olha aí. Da esposa robô. Eu gosto que, hoje em dia, os nomes dos animes são tão maluco que a gente tem que falar dos animes como uma descrição. Ah, é o anime da vendinha. Mas anime da menina cervo. Mas então, às vezes o nome do anime é descritivo também, assim. Então, por isso que é... Exatamente. Como o nome do anime hoje em dia é uma frase, é muito mais fácil falar do anime descrevendo ele. É, tipo, antigamente você falava, ah, não, eu gosto muito daquele... É o anime do Ninja Laranja. Né? Não, eu gosto de Naruto. É. Gosto de One Piece, de Bleach. As obras não têm mais nome, elas têm sinopse só hoje em dia. Exato. É tipo assim, eu gosto muito do anime do slime. Qual que é o nome do anime? Eu não sei. Pois é. É Tensei Slime Data... É, pois é. Enfim, talvez no futuro eu fale sobre algum desses animes. O anime da menina cerva é divertido. Eu vi um episódio do anime das cheerleaders, que tem a brasileira. Ah, pode crer. Eu não assisti esse aí, não. Eu vi um episódio, é bem baixa renda, coitado. Tadinho. Então, deixa pra fazer a minha recomendação, Flash, aqui. Por favor, por favor. Que, no caso, é um anime que está na Crunchyroll, é dessa temporada agora, mas eu só comecei a assistir ele hoje, na data dessa gravação, ou seja, ele já tá no episódio 10, e eu espero que tenham muitos mais ainda, porque eu tô me divertindo bastante. E o nome do anime é fácil, é Wistoria. Wistoria, Wand and Sword. A história daquele console da Nintendo? Exato. Aí seria Ninstoria. Como assim? Não, o console Wii da Nintendo, como assim? Ah, desculpa, eu fiquei confuso. Esqueci que a Nintendo tinha um console chamado Wii. Se fosse fácil Wii U, né? Eu teria até lembrado. É que esse podcast não é de games, né? É verdade. É verdade, é verdade. Eu não tenho nenhum conhecimento de games na minha cabeça nesse momento. Zero. Mas o que é esse Wistoria? Ele é Tengu, principalmente. Ele é Mashou, só que sério. Ah, ele, é só. Ele é Mashou, só que shonen sério. Mashou, no caso, é o anime meio paródia de Harry Potter, em que o menino vai pra escola de magia, mas ele não sabe usar magia, então ele usa, tipo, músculos. Ele é muito musculoso e muito forte, então ele simula magia sendo muito forte fisicamente. Isso, só que é muito engraçado porque ele é praticamente o Goku, assim, sabe? Sim, sim. E aí, tipo, é, sei lá, a magia é uma aula de alquimia. Eles estão, sei lá, transformando carbono em diamante. Aí ele vai lá e aperta o carbono até virar diamante, assim, sabe? Sim, sim. Então é comédia. E esse não. É o Wand and Sword, que tem realmente uma escola de magia, e tem esse menino que ele não sabe fazer magia, mas ele quer ser o Hokage. Legal. Ele quer ser um dos maiores magos lá que tem pra ficar junto com a menina, que é o amor da vida dele, a amiga de infância, blá blá, que ela, hoje em dia, é uma desses Hokage, entendeu? Eles moram numa torre que sustenta o céu, assim, sabe? Eles vivem sob um céu falso. Em que momento ele recebe o poder supremo do Mestre dos Magos? Então, por enquanto, nenhum. Ele é um anime da Besatsu Shonen Magazine, não sei qual que é. Ele tá aí desde dezembro de 2020. Ele já tem 10 volumes, e o anime tá saindo agora, como eu falei, pela Crunchyroll. Tá mais ou menos no episódio 10. E tá um ritmo bem legal, assim. Maneiro, maneiro. E ele não é, tipo, ultra poderoso. Ou ele é, tipo, Black Clover. Me lembrou um pouco Black Clover, porque, né, o personagem também principal, ele não consegue fazer magia. Mas o personagem principal do Black Clover, ele é anti-magia. Então, né, ele consegue desfazer a magia de todo mundo e tudo mais. E esse não. Esse menino, ele só é um puta espadachim muito bom. Sei. Entendeu? Mas ele não é overpower, nem nada disso. Ele só é muito esforçado. Mas ele já trocou de qual mão ele usa a espada? Não. Mada, porque... mada, né? É bacana que a história começa, ele tá no sexto ano da escola de magia, que é o último ano do ensino básico, assim, né? E ele tá para entrar no ensino superior de magia, então ele tem 16, 17 anos. E aí você meio que já tá pegando a história numa metade, assim. Você vai descobrindo, com o passar dos episódios, um pouquinho, assim, das coisas sobre ele, como é que ele era nos primeiros anos da escola, como é que era esse relacionamento com a amiga dele, por que que ele tem um familiar, né, quem são os colegas dele, o que que ele faz. Na escola, você tem, tipo, três linhas principais de crédito. Você precisa, sei lá, ter tantos créditos pra passar de ano. E aí, é, tipo, aula teórica, escrita, aula prática de feitiço, e aí um outro que eu esqueci como é que eles chamam, mas é basicamente... Como é que eu falo? É basicamente trabalhar. É basicamente você ir e captar recursos pra escola em dungeon, por exemplo. E aí, como ele não consegue fazer magia, ele tem que ficar em nota máxima nas outras duas disciplinas pra conseguir crédito suficiente pra passar de ano, mas mesmo assim, ele tem sempre os menores créditos de toda a sala e tudo mais. É um anime muito bonito. Eu não sei quem tá fazendo a produção dele. É pela Actas e Bandai Namco Pictures. O anime. Pô, tá divertido demais. É muito legal. O mundo é interessante, esse negócio da torre, do céu falso que tem. No primeiro episódio já, você já tá vendido. Não, eu vi 5 episódios hoje. Ah, 5, ok. É, o primeiro episódio não fala tudo isso que eu tô falando, não. É, eu fiquei surpreso. Você vai descobrindo um pouquinho de cada coisa. O primeiro episódio fala da torre, do céu, da menina, né, do fato que ele é um aluno que não pode usar magia e tudo mais. Bacana. Essa é a minha mini recomendação, o História. Quero continuar assistindo. Queria que já tivesse lançado tudo pra mim não ter que ficar esperando mais 2 semanas aí pra mais 2 episódios. Se é que ele vai ter 12, né? Não sei se ele vai ser de 2 cursos. Eu fui procurar imagens aqui pra ver a carinha dele e é um design muito Yu-Gi-Oh! Moderno, assim, né? Um pouco os personagens. Ah, é? Eu acho engraçado que é tipo, ah, fulana usa magia de gelo. Aí ela é toda azul e o cabelo dela é azul. Fulana usa magia de fogo. Então o cabelo dele é vermelho. É uns cabelos bem coloridão. É, bem uns com as... cabelo cheio colorido. De mesh de várias cores. E aí, no anime, fica lindo, tá? Cabelo mexendo, ele balança na espada. Ele é bem produzido, então. Ele é bem produzido, bem bonitão. Inclusive, já estreou o look back da do... Não. Fujimas? É no fim desse mês. É? É, vai ser no cinema primeiro. Ah, talvez tá. Ele vá pro streaming depois. Mas acho que teve gente que assistiu já. Teve. Talvez em cabine. Teve uma exibição. Filme, então, né? É filme. Ah, pode crer. Tô bem empolgado, porque o mangá é muito bom. Também, é, de fato. É dele só assistir o... Goodbye, Eri. Sayonara, Eri. Dele só li esse. Bom também. Rafa, aproveitar aí. Ok, vou aproveitar então que eu tô falador. Cuidado que o falador passa mal, hein? Nossa, falando passar mal, Tengu, eu dormi sábado, no domingo acordei com uma íngua no pescoço, assim, puf, caralho. A bola, um dos uma gangues, cachumba. Exato, um dos gangues inchados, assim, puf. Caralho. E aí eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? Eu achei. Vocês tiveram cachumba? Não. Não. Eu tive. Caramba. E desceu pro saco? Não desceu pro saco. Ufa. Felizmente. Não. Glória a Deus, não pode subir escada, né, Disney? É muito doido isso, né, que a parada, tipo, realmente desce pro saco. Você não pode ficar de pé, né? É, tem tá assim, você não pode fazer esforço. Tem umas paradas loucas. É, pois não. É. Mas não era cachumba, né, era só, realmente, eu achei que eu tava começando a ficar com a garganta inflamada, aí... Só tinha o saco grande mesmo. Exato. Engoli uma bola, mas agora já tá praticamente normal, tá só levemente dolorido. Menos mal. Não é nada disso, não é nada disso que eu preparei pra falar. O que eu tenho pra falar é, eu fui no cinema, porque você lembra que a gente não sai dele, a gente ia pedir uma pizza e aí a gente ia pedir a pizza do Beetlejuice, só que era crer. Pequena. Uhum. E aí eu falei, nossa, caramba, queria comer a pizza do Beetlejuice. Aí, no mesmo dia de madrugada, eu falei, pô, vou pedir a pizza do Beetlejuice. Pedi e ganhei 2 ingressos pra ver Beetlejuice. Uau! Pois é. Fui ver Beetlejuice, né? Falei, Yoshi, vamos ver Beetlejuice, vem cá. Aí fomos lá, só tinha uma sessão legendada às 9 da noite lá no cinema que a gente ia. Como é que é isso do ingresso? Você escolhe, eu imagino que seja uma rede específica. Né? Não. Ah, é? E um ingresso, até bonitinho, ingresso holográfico e o caramba 4, falando assim, que é tipo, qualquer cinema que esteja passando o Beetlejuice, de segunda, terça e quarta, não pode ser feriado. Sei. E não pode ser sala XD, sala IMAX, sala blá blá blá blá. Tem que mas ser pode normal. Ser aquelas salas VIP de poltrona que inclina e o caralho 4? Provavelmente não, porque esse daí tem outro nome, né? E aí que entendi. Tá, a gente chegou lá pra assistir e essa sessão era numa sala XD da vida. Que eu não sei, é uma sala que a pessoa fica com o olhinho fechado e com a boca aberta. Não entendi. Isso. Aí, porra, aí não valeu. Inclusive, nem vi pelo disso até agora por causa disso. disso. Porra, eu achei que era disso que você ia falar. Eu também. Eu não vi o Beetlejuice, Eu já tava animado, pô, que legal, vou saber se Beetlejuice tá legal. Eu não faço ideia do que é Beetlejuice, porque aí o que a gente fez, eu e Yoshi? Pô, não vamos perder a viagem, né? Apesar de que a gente é perto aqui de casa, onde a gente foi, mas não vamos perder a viagem, vamos assistir alguma outra coisa. Aí a gente, pô, ao invés da gente pagar pra ver Beetlejuice, porque eu tenho ingresso e ainda quero utilizar, pô, tá passando Alien Romulus, né? Vamos assistir. Pegamos e fomos assistir. Tinha o porém que nem eu, nem o Yoshi tínhamos visto praticamente nada de Alien, né? É. A gente pesquisou antes e aparentemente não precisa saber nada de Alien pra ver esse Alien Romulus. De fato. Eu já tinha visto Alien Covenant, mas não lembrava de nada também. Nossa, começou bem, né? Então, e não foi muito legal. E o Covenant foi o último que saiu, não foi? Foi. Aí eu fui ver o Alien Romulus. É bacana. Quer que eu fale a sinopse dele? Pode falar. Como é que ele é? Ele se passa entre o Alien 1 e o Alien 2. Ou seja, eles passam entre o Alien e o Aliens, que é o nome do Alien 2. Isso. E no mundo de Alien tem uma grande corporação que é praticamente quem manda em tudo, né? A corporação aparentemente encontra o Alien que a Ripley joga pro espaço no final do primeiro filme e começa a estudar ele num laboratório que fica em órbita de um planeta de mineração lá, que a companhia é dona. Uma dessas mineiras... Mineradoras. Mas pera, esse planeta de mineração é o planeta do Aliens? Não. Zeta, lá, não, né? Não. Outra coisa. É outra coisa isso. E esse filme se passa, tipo, 10 anos depois do Alien 1. E o Aliens se passa, tipo, 50 anos depois do Alien 1. Sim, sim. E aí tem essa mineira, né, que é uma jovencita, e ela tem um irmão. Não vou falar muito porque é legal descobrir isso durante o filme. E apesar dela ter atingido a cota o suficiente de trabalho dela pra poder ser transferida pra outro lugar, pra poder sair desse planeta, a corporação é bem filha da puta, tipo, só, tipo, dobra a cota dela, fala, ah não, você vai ter que trabalhar mais 10 anos, na verdade, pra gente, blá, blá, blá. E aí ela, com uns amigos dela que já estão querendo fugir desse lugar, eles, pô, a gente descobriu que tem uma estação abandonada aqui na órbita do planeta e, sei lá, escaneando, a gente vê que lá tem câmeras de criogenia. E qual que é o problema? Qual que é a dificuldade deles de ir pra outro planeta? A distância. Exatamente, a distância. Então, indo numa nave, que é a nave deles, eles iriam demorar 8 anos pra chegar lá. Talvez uma nave foda da pica, a 80 km por hora, chegasse mais rápido. Mas a nave deles, que era uma nave normal, eles precisariam de uma câmara de criogenia e de combustível, né, pra essa câmara, pra ela funcionar durante 8 anos, pra eles chegarem lá. Eles falaram, pô, vamos lá, vamos roubar e vamos que vamos. E é basicamente sobre isso. O pessoal vai lá nessa estação espacial, que talvez alguma coisa muito ruim tenha acontecido lá. Ah, tenho certeza que não. Não, eles chegam lá, né, tá tudo bem, eles pegam, vão embora. O filme é bem... É um slice of life espacial, né? E é lá que eles encontram a Aline, que o filme chama Aline. Aline Romulus. É linda ela, inclusive. Mas assim, o que aconteceu, já dando um spoiler, né? Eu falei, pô, legal, gostei do filme. Apesar de eu... Gostei do filme. Quero ver mais de Alien, né? Recomendo, inclusive, Alien Romulus. É bem divertido. É, o que eu tenho ouvido dizer, e aí você me diga se bate com o que você viu aí, da minha experiência, né? Alien 1 e 2, obras-primas impecáveis, perfeitas, sem defeito. Alien 3, ele poderia ter chegado lá, morreu na Bahia de edição por conta de interferência do estúdio, pobre David Fincher. Alien Ressurreição, pobre coitado, né? O pobre do diretor lá, maluco, com muito tesão. Prometeu, muito interessante, mas... Não cumpriu. Prometeus e não cumpriu. O Alien Covenant, o que que tava dando na cabeça do rapaz lá, né? Como é que chama? O diretor original, como é que chama? Ridley Scott? Do Ridley Scott, né? Ridley Scott, exato. E aí, esse parece que é, tipo, o melhor filme do Alien desde o 2, assim, pelo que as pessoas estão dizendo, o que me deixa bastante empolgado. Mas ao mesmo tempo me parece divisivo, porque tem gente que saiu falando que é muito bom, tem gente que saiu falando que é uma bosta. É, eu ouvi falar bem positivamente dele, na verdade. Então, uma bosta não é, principalmente se você compara com os outros filmes do Alien. Por quê? Eu fui assistir, né? E eu assisti, até o momento dessa gravação, o 1, 2 e o 3, né, dos Aliens. E eu vou falar que 1 e o 2 são legais, eles são filmes muito interessantes, muito diferentes inclusive entre si, né? Sim. Mas eu não diria que eu gostei de nenhum dos três, mesmo? Assim. Nossa, o 1 é muito foda. Não sei, quando você viu talvez, não sei, mas é um filme que principalmente se você já sabe o que é o Alien, ele é um filme que não acontece muita coisa, que não tem muita coisa, porque o filme é esse grande mistério, é um filme bem parado, bem ambientação, bem, nossa, no espaço, ninguém pode ouvir você gritar, porque, né, é um filme bem quieto, e o que acho que puxa a sua atenção pro filme é, o que que é esse bicho? O que que tá acontecendo? Pera, grudou alguma coisa na cara da pessoa? Pera, tá saindo alguma coisa do peito? Uou! Quando você já sabe o que que é o Alien, por causa da cultura pop no geral, não acontece muita coisa. Mas o lance pra mim é o filme, né? Tipo, a construção do filme. Porque pra mim é tipo... É tipo você ver um react, né? É de uma música que você já conhece. Você revive a emoção da música pela primeira vez através dos olhos da outra pessoa. Eu assistindo Alien, aquilo pra mim é como se eu estivesse vivendo aquela experiência pelos olhos daquelas pessoas. De novo, porque é uma construção impecável. E essa lentidão, eu acho que é parte dessa... Eu gosto. Do processo, assim. Gostei bastante da ambientação. É um filme. Quando eu fui assistir, eu já botei isso na minha cabeça. Pô, é um filme de 50 anos atrás, quase. Né? Um filme de 45 anos atrás, na verdade. E assim, a influência de Alien... Caralho! Pra tudo, assim. Pra videogame, André, é uma loucura. André, eu fiquei vendo Alien e falo, caralho, é Metroid, né? Metroid não, nossa, não inventou absurdo. Nada. É nada, tudo. Nada. Absolutamente tudo, nada. Tudo no Metroid vem de Alien. É absurdo. Até o nome das coisas vem de Alien. Exato, tudo. Né? Os estágios evolutivos do Metroid vem de Alien. Sim. Exato. A protagonista, a Samus, é muita Ripley. O nome das coisas, o Ridley, o nome do Ridley, sim. Uh-huh. Então, pô, eu achei legal, mas eu saí e pensei, pô, acho que eu não assisti esse filme de novo. Não sei, foi uma experiência legal, mas eu não diria que eu gostei. E aí, o Alien 2, que é dirigido pelo James Cameron, é muito louco, que ele é um filme de ação, anos 80, assim, e é muito parecido com Avatar. É muito parecido com Avatar. Tanto que, se eu não me engano, eles estão no mesmo universo, não é? Avatar e Aliens? Não. Tem não, esse negócio. Não é possível. Só se for uma teoria da comunidade aí, sei lá. Essa é que tipo, a companhia é a mesma nos dois, tem coisas que são iguais, não, que o pessoal não. Fala. Tenho certeza. Só se for um easter egg que aparece a Weyland no Avatar. O mesmo universo assim. Oficialmente não é não, porque o Ridley Scott não tem nada a ver com Aliens. Mas com a série Alien, no caso. Fora ter dirigido o segundo filme. O James Cameron, no caso, né? Isso. Assim, não duvido que tenha um easter egg, assim, e aí o pessoal pode, né, dar aquela extrapolada de brincar e tal, mas acho que oficialmente não tem como ser. Eu não duvidaria. A qualquer momento os aliens vão cair naquele planeta lá e devorar o pessoal azul. Seria um crossover interessante de se ver. É. E aí, então, por que eu falei que parece Avatar? Porque é muito a vibe do Avatar 1, que é, tipo, mostrando o pessoal do exército, e aí eles são todos, cada um tem uma personalidade nos 80, sabe? É muito engraçado porque eles são do exército. Parece a Loucademia de Polícia, sabe? Eles são completamente despirocados e são insubordinados pra caramba. É, justamente numa época onde esses clichês ainda eram coisas novas, né? Exato. E eu acho engraçado que, realmente, eles são meio que uns militares, né? Uns mercenários sendo jogados nessa situação. Assim como no Alien 1, tecnicamente, são uns caminhoneiros, né? É. Uns caminhoneiros do espaço, assim. É um pessoal simples, então, assim, né? Isso é bem diferente, né? Porque no Alien 1 é um Alien e, tipo, dá um trabalho desgraçado. Eles não têm a menor chance contra nada no Alien 1. Sim. E no Aliens 2, como tem essa coisa militar, é 700 aliens. Eles até conseguem lidar com algumas coisas por um tempo, assim. Por isso que o filme chama Aliens. Então, exato. É. Mas assim, é legal Aliens 2. Ele é um pouquinho galhofa nos 80, mas é bacana. E aí, devia ter parado aí. Rafa, é um dos melhores filmes de todos os tempos, Rafa. Um dos melhores. Não é possível, Rafa. Poxa vida. Que isso, Rafa? Não tem condição uma coisa dessa, não. É legal, é legal. E eu falo como alguém que não tem nostalgia pra esse filme. Eu vi esse filme, os dois depois de adulto, tá? Não foram filmes formativos pra mim. Eu vi eles depois de velho. É. Pô, os dois são muito fodas. Foi legal, eu não me arrependi de ver nenhum dos dois. Agora, se você me falar bem do 3, eu vou te bater, hein? Mas devia ter parado aí. Ok. Né? Porque o 3 é um dos maiores desastres que eu já tive o desprazer de ver, assim. É uma loucura, uma loucura. E aí que tá, ele é um desastre no primeiro take, assim, na primeira cena, já fala, o que que tá acontecendo? Por quê? Quem tomou que nem essa decisão? É que nem episódio 9 do Star Wars, é. Não, sério, é tipo, de alguma maneira a Palpatine retornou. Exato, é isso. Quem pensou nisso? Você sabe, Sushi, do que é? O 3 é o que tem a filha ou é o 4 que tem a filha? Não, então, no 3 eles decidem que a Newt morreu, né? Não! Na viagem. Não. Cara, é muito louco. Porque o 2 é um filme do James Cameron, Pan, ele termina, spoilers de Aliens, tá? Do Alien 2. Ele termina com a Ridley Scott conseguindo salvar a criança. A Ridley Scott. A Ridley Scott. Tá? Ela salva a criança. E aí ela, uma parte do robô amigo lá e um soldado, que é interesse amoroso dela, fogem. Conseguem fugir do planeta, destroem o planeta, destroem a estação lá. Uou, vencemos, ufa. Vamos entrar aqui na câmara de criogenia e ir embora. Aí, pô, bacana, né? A gente espera que eles chegaram, né, no planeta. Sei lá, a menina cresceu, né? A criança. Pô, metade do filme é tentando salvar essa porra dessa criança. Aí, no 3, Sushi, eles não tinham ideia do que fazer. Esse filme é extremamente conturbado. Ele teve 700 mil roteiros, sabe? O 3 começa com... E não é que tinha um alien dentro da nave? Que eles matou foram geral. Viajar? E aí matou todo mundo? E só sobrou a Ridley Scott? Mas aí ela começa o filme com isso. Tipo, caralho, todo mundo morreu. E, nossa, e aí foi tão controverso isso na época, com os atores, inclusive, que o ator falou, como assim o meu personagem morreu? Que dizem que ele ganhou mais do que ele, o ator que era esse soldado que eu falei, que ele ganhou mais nesse terceiro filme do que no segundo, só pra deixar até a foto dele num momento do filme. Caralho. Por direito de imagem, porque ele falou, não vai usar minha imagem, de maneira alguma, pô, você matou meu personagem off-screen. O resto do filme é um desastre, Nossa, é um filme que não vai pra lugar nenhum. Mas peraí, não tá fazendo sentido isso, porque eu sei que a criança parece crescida depois, em algum momento, em alguma história. Não, ela não. Não tem criança, não. Não tem essa filha da Ridley Scott? Então, não, a filha da Ripley é coisa do jogo, que eles inventam porque... Entre o Alien 1 e o Alien 2, se passam 50 anos, né? Que ela tá congelada criogenicamente. E aí eles inventam que tinha uma filha aí, entendi. Nossa! Que existiu enquanto isso daí tava acontecendo. Então, tá bom. É do Alien Isolation. Isso. Que eu fiquei com muita vontade de jogar, inclusive. É um ótimo jogo. É muito bom. Eu fiquei com tanta vontade de jogar algo em Alien que eu joguei Carry On. E zerei isso rapidinho. Eu achei que você falava, eu joguei o Alien de PlayStation 1, primeiro jogo a usar o analógico pra mirar a câmera. Não, eu joguei Carry On mesmo. Foi legal, foi divertido e lembra um pouco o Alien, assim. Não pode falar sobre videogames nesse podcast. Desculpa! Perdão. Cara, e é muito louco, porque é aquele filme que é muito interessante você ver documentário sobre ele, sobre o Aliens 3. É a parte mais interessante dele, é a produção dele. É, porque é tipo, é a Fox fudendo com tudo, sabe? E aí, vamos botar um diretor de videoclipe aqui, que aí a gente vai poder mandar e desmandar nele, foda-se, a gente faz o que a gente quiser. E aí o cara é nada mais, nada menos do que o David Fincher. Foi a primeira vez que ele atuou como diretor de filme, sabe? Não fazia ideia que era ele. Não, e foi uma experiência péssima na vida dele. A Fox fez de tudo pra fuder. Ele chegava no set sem saber qual era o roteiro, né? Ele recebia ali no dia, na hora, assim, tipo, oh, agora vai ser assim. E o filme é uma confusão. Nossa senhora, ele é... É uma putaria. É uma putaria. Mas aí o 4, todo mundo ressuscita. Então, o 4 se passa 100 anos depois, porque no final do 3... Mas você sabe sobre o que é o 4, Rafa? Eu sei que clonaram a Ridley Scott. Tá bom? Porque ela morre no final do 3. Ela morre numa cena ridícula, é muito tosco, nossa senhora. Ela morre enquanto sai um alien do peito dela e ela cai num poço de lava. E aí ela abraça o alien enquanto tá caindo, assim. Que é o filho dela. Nossa senhora, é muito ruim. É muito Mas ruim. Olha só, se você achou o 3 ruim, ou o 4 é especial, hein? Mas é que dizem que o 4 pelo menos é galhofa, dá pra se divertir. Então, o 3 é ruim de triste, sabe? Exato, o 3, o lance dele é isso, que ele tinha um grande potencial e você vê aquilo tipo, putz, olha o que fizeram com um pobre bebê, né? E não, o 4, ele já é zoeira do início ao fim. Você já vê a premissa do filme, você fala, caralho, os caras estavam de sacanagem, velho, do começo ao fim desse filme. Realmente... Eu estou animado pra assistir o Prometheus e reassistir o Covenant entendendo mais agora, mas eu tô mais animado pro Prometheus. No fundo, eu gosto do Prometheus, apesar de tudo. Acho um filme muito interessante. E você sabe que é tão louco, Sushi, esse negócio que o 3, ele é universalmente rejeitado. Tem outros roteiros, né, que foram feitos pra ser o 3 de verdade e tudo mais. E tem até audiobook, tem acho que coisas até oficiais desses roteiros. Da visão, né, do original do Fincher, então. Exato, nossa. Que tipo, tem esse corte do Fincher que entra mais coisas, que dizem que é melhor do que o que eu assisti, que foi o corte original. Mas tem tipo esses outros roteiros em que não acontece essa putaria de e todo mundo morreu entre um filme e outro, sabe? E que é outra coisa, e aí tem os atores atores mesmo fazendo os personagens e, tipo... Uau. Quem sabe um dia, né? Não sei, fazem um... Se eu não me engano, até teve papos sérios de fazerem um Aliens 3 de novo, sabe? Com outra história, Alien outro 3, caminho. 2. Exato. Mas aí joga o Resurrection e todo o resto do universo pra casa do caralho, né? Ah, mas não faz falta, não. Mas aí pode fazer qualquer outro filme, entendeu? Não. Mas se for o caso. Mas aí é só o Resurrection, porque o Prometheus é antes, o Aliens Covenant é antes do 1. É, tudo é antes. É tudo antes. É tudo antes. Okay. E aí, tipo, o Resurrection pode jogar pra casa do caralho mesmo, porque é só a galhofa. Entendi. De fato. Então é isso, essa foi minha aventura com Aliens. A sua aventura Alien. Então é uma abduzido. Série que teve dois filmes bons. Exato. E é isso, videogame. Basicamente. Aí o filme novo é legal. Tem umas ideias bem bacanas, umas coisas sci-fi e futuro distópico bacana. Filme, então, eu assisti alguns no meu último mês aí. Dentre eles, um que eu não vou falar muito a fundo aqui, eu só queria comentar, é que um dia desses aí eu assisti com a Clarice um vídeo falando daquela lista dos filmes da Sight and Sound, né, que faz aquela lista dos 250 melhores filmes de todos os tempos, que a cada 2 anos sai a lista atualizada, e aí, tipo, durante 40 anos o Cidadão Kane foi o filme número 1, e aí em 2022, pela primeira vez, apareceu aquele filme da Jeanne Dielman, né? Sim, a moça que corta e descasca batata. A moça que descasca batata. E aí eu tava olhando assim, né, a lista, tipo, sei lá, o top 20 da lista, eu tava, putz, eu assisti tão pouco filme, né, do top 20, do que é considerado, tipo, os 20 melhores filmes de todos os tempos, assim. Eu me sinto meio analfabeto do cinema, né? Eu assisti mais filme da Marvel do que dos 20 melhores filmes de todos os tempos, assim. É a vida, né? Me sinto mal, me sinto sem cultura, né? Que coisa feia. Tipo, eu assisti, sei lá, do top 20, eu assisti, sei lá, Poderoso Chefão, sei lá, 2001, Um Corpo que Cai. Oh, tá melhor que eu, não assisti Um Corpo que Cai, não assisti 2001. É, acho que se pá foram esses três aí que eu assisti. E aí o que eu fiz? Eu baixei um filme da lista aí, e eu assisti esse Jeanne Dielman. E eu não vou falar muito a fundo sobre ele, mas eu queria dar só a premissa, assim, porque é um filme que eu acho que as pessoas deviam assistir, que é interessante, assim. Eu tenho vontade de assistir, mas ele é tipo 4 horas e tanto? É 3 horas e meia. Qual que é o nome pra mim pesquisar? Jeanne Dielman. É um nome... na verdade, é Jeanne Dielman, vírgula, o endereço dela em Bruxelas. Em francês, é um filme, né? De 1975. Isso. É. Porque a Mel, acho que esse hoje em dia, acho que é o filme favorito da Mel. Sei. Já falei muito desse filme com ela. E ela falou, não, vocês têm que ver. Aí eu falo, Mel, é muito grande. Tipo, eu e a Thalissa, ela não consegue ter 3 horas e meia pra assistir um filme, assim. É difícil a gente... Quase não assisto filme hoje em dia, porque é difícil ter 3 horas pra sentar e assistir um filme. Aí, a estrutura do filme é que se passa durante 3 dias, né? Sim. E a gente falou, e se divide em 3 dias? Ela, não, tu não assiste essa porra, esse filme. Que a Mel, ela é contra pausar filme. Ah, não, eu pauso, foda-se. Eu pauso, eu volto. Eu gosto de rever cenas. O André é tipo o Ricardo, ele vem 2x. Não, 2x também não é pra tanto, né? Então eu já tenho uma noção da estrutura, de coisas que acontecem. Sim. Não muito, que ela não deu muitos detalhes, mas ela me falou do que ela acha graça, do que ela acha interessante da estrutura, da história, né? Então, basicamente, o filme ele é acompanhando o dia a dia dessa dona de casa, que ela é uma mãe solteira, ela mora sozinha com o filho adolescente que tá cursando a escola na Bélgica, né, e nos anos 70 e tudo mais. E aí você acompanha esses 3 dias dela, das tarefas do dia a dia dela, as coisas que ela faz em casa, né, quando ela sai pra, sei lá, comprar alguma coisa no mercado, né, ela preparando o jantar e tudo mais. E a maioria das coisas, tipo, não é em tempo real, né? Porque afinal de contas aí o filme teria 72 horas, mas muitas dessas coisas são mostradas na íntegra, mais ou menos. Com uma duração excruciante, assim, de detalhes, assim, sabe? Então ela vai, por exemplo, o pessoal fala da mulher descascando a batata, ela vai descascar a batata, então você fica lá vendo ela descascar a batata com a câmera fixa, apontada pra ela, descascando batata na cozinha por muito tempo, tipo, muito, muito tempo. Parece que, sei lá, 10 minutos da mulher descascando batata. A sensação que dá é essa, sabe? E essa é a intenção do filme, né? De dar essa esticada temporal, essa expansão temporal, que é onde você vai ocupar meio meio que o espaço mental daquela personagem e começar a focar nos pequenos detalhes daquele comportamento dela, né? E você vai entendendo, né, ao longo de 3 dias, e por isso que é interessante a repetição, né? Você acompanhar por mais de um dia, você vai entendendo a rotina dela, né? Porque ela é uma personagem muito regrada, né? Ela faz as coisas de uma forma muito metódica, né? E as coisas com muito detalhe. Coisas vão acontecendo para que essa rotina dela seja, aos poucos, sendo colocada levemente fora de eixo, assim. Uma pequena coisinha acontece que vai jogando a rotina dela para fora de eixo. Então, quando uma pequena coisa acontece, quando uma coisa de, tipo, ela deixou de abotoar um botão da camiseta, é motivo para você... Ai, meu Deus! Sabe? É um filme tão sutil que quando, tipo, ela tá esfregando um sapato, engraxando um sapato e a escova escapole da mão dela, é quase um jump scare, assim, sabe? Porra! É um filme que consegue construir uma sensação, uma situação de tão baixa, sabe? De uma sutileza, tão de detalhes tão, tão sutis, assim, que os picos, eles não precisam ser muito altos pra parecerem picos em relação ao demais do que tá acontecendo, sabe? E é muito interessante ver esse contraste, né? Essa rotina aos poucos saindo, porque você se sente parte daquela rotina e você vai acompanhando e entendendo. É interessante, assim, é bem interessante. De fato, é um filme que é difícil de manter o foco nele e é um filme que ele te desafia a não se desfocar pra outras coisas, né? Porque ele usa bastante, tipo, é um filme intencionalmente entediante, assim. Eu acho que ele, isso não, né, usar a TED pra falar dele não é uma, não é um demérito, né? Eu acho que ele faz isso bastante intencionalmente. E é engraçado que hoje em dia esse filme ele tem quase um outro significado, né? Nesse sentido de pegar atenção por causa da falta de atenção de hoje em dia, de qualquer coisa pegou o celular. Ah, exato. O filme tá parado, o reflexo de fazer outra coisa, né? Ocupar a cabeça com alguma coisa. É interessante. Tá, então é interessante. Eu recomendaria pelo menos, né, que as pessoas deem uma buscada aí, que eu achei bacana. Eu vou tentar ver mais desses filmes aí. Você é mais cineasta agora, você diria? Você eu sou é mais cinéfilo? Um pouco mais. Eu vou tentar me tornar mais aí com o tempo. Daqui a pouco o André tá fazendo um... Letterboxd. Pois é. Ah, não. Aí não. Aí já é demais. mas o filme que eu queria falar aqui, dos vários filmes que eu assisti, e eu assisti alguns, eu assisti o Pernalonga, assisti o Long Legs, assisti aquele Late Night with the Devil, que é um meio que um found footage de talk show, de TV e tudo mais. Mas o que eu queria falar aqui é um filme de terror, que eu acho que você assistiu, Sushi, que é aquele... Skinamarink. Não, que é o... Quando acete a La Maldade. Ah, nossa, que é o... ruim pra caralho. Nossa senhora! Que é o When Evil Lurks, que eu consigo entender como que alguém pode achar esse filme ruim. Eu achei... fantástico. Eu achei um dos melhores filmes de terror que eu vi em muitos anos. Assim. Nossa, eu achei chatão. É o Mal que Nos Habita, em português, é isso? Não sei como é o nome. Em inglês é When Evil Lurks. É um filme argentino que a capa é uma moça apontando um machado pra própria cabeça. É, segurando assim, tipo... É isso mesmo, acho que é isso mesmo. É o Mal que Nos Habita. É, justamente, é um filme de terror argentino que se passa meio que no interior, né, da Argentina, assim. Bem no interiorzão mesmo. Que conta a história desses dois irmãos e a família deles, né? Na verdade, é uma história sobre família. Aí, Velozes Furiosos mandou um recado. Num mundo, né? Isso eu acho interessante. Eu gosto muito de histórias que conseguem fazer isso de uma forma simples, né? Implicar um lore, né? Do mundo, né? Uma história prévia, né? Com muito pouco e aos poucos ir expandindo nisso ao longo do filme. É um mundo onde sabe-se que existem demônios. Em algum momento desse mundo, demônios passaram a ser uma coisa que vem e que surgem e possuem pessoas e são um problema com o qual as pessoas têm que lidar. As pessoas aprenderam a lidar com demônios e aprenderam regras para como lidar com quando acontecem possessões e, de alguma forma, até religiões sofreram com isso, né? Eles falam, até citam que as igrejas acabaram, né? Que não existe mais. As igrejas morreram, né? Eu não lembro mais como é que eles se referem, mas já se foi o tempo das igrejas, alguma coisa assim, sabe? É engraçado que me lembra um pouco, sei lá, Evangelion, assim, quando vou falar dos impactos, do primeiro impacto, coisa do tipo, porque é quase como se fosse um filme pós-apocalipse, porque eles dão a entender que já aconteceu alguma coisa, não necessariamente um apocalipse, mas um caso muito grave, de proporções muito grandes, de possessão demoníaca, porque o André vai falar disso, mas alastra, né? É quase um zumbi. Então, é isso. E a história, ela trata trata isso de uma naturalidade muito interessante. Eu acho que essa é a parte mais interessante do filme pra mim. É o universo dele. A maneira que ele conta sobre esse universo, ele apresenta esses contextos. E ele apresenta, é a parte mais interessante pra mim. E ele apresenta de uma forma muito natural, né? Como... quase casual, assim. Casual, tipo, como se, tipo, você vai aprendendo... É, não tem, tipo... É, até tem, mais tarde, né? Um personagem que vai ser o personagem que vai explicar, né? Que vai ser, tipo, meio que o especialista, né? Uma personagem especialista que vai explicar sobre isso. Que vai ser mais técnico nos detalhes e nas regras e tudo mais. Mas até chegar a esse ponto, que é mais por metade do filme, um pouco depois, é muito sutil, né? A forma como que essa informação vai sendo jogada e como você vai aprendendo sobre o mundo através dos personagens conversando sobre experiências prévias, né? E, tipo, a avó contando pro neto sobre, né, as canções que se cantam sobre esses perigos, né? E como que as pessoas falam sobre as coisas que se deve fazer pra evitar esse tipo de coisa e tudo mais. E aí, o que acontece, né? Esses dois irmãos, eles moram juntos, né? O protagonista, ele é divorciado, então dá a entender que ele foi morar com o irmão. E de noite eles escutam um barulho, dão uma procurada assim, mas deixam pra dar uma investigada melhor no dia seguinte, né? E aí eles encontram um cadáver pela metade, assim, na floresta. E eles descobrem pelas pistas em volta ali que era o que eles chamam de limpador. Eu acho legal que também eles têm nomes específicos pras coisas, assim, mas na verdade é tipo como se fosse um exorcista, né? Que foi mandado pra lá, mas que nunca chegou onde ele deveria ter chegado, né? E investigando pra onde ele estaria indo, eles descobrem uma casa com uma família que tá esperando, né, a ajuda de um exorcista pra chegar ali, porque o filho dele está há mais de um ano possuído por um demônio. Meu Deus! Igual eu! Quer dizer, igual eu! E eles chegam, né, na casa e veem o homem, assim, na cama, completamente inchado, com bolhas e pústulas e vazando pus e todo nojento, assim. Assim, igual eu! É, mas assim, né, que tava assim com a Clarice, quando aparece essa cena, eu virei pra ela e falei, é igual eu. É. Ai, uma mente, uma só pessoa, na verdade. Exato. Uma coisa que você descobre é que você não pode lidar com os possuídos com armas de fogo. Você não pode chegar lá e dar um tiro nele, você não pode matar ele. Você tem que exorcizar, né? Você tem que performar um ritual ali que eles não sabem, né? Então, mas por quê? Tipo, desse... É contra a lei ou não dá certo? Você não sabe. Mas fala que, tipo, não faz isso que vai ser pior. É porque ele deve pular pra outra pessoa quando faz isso. Vai ser pior. Eles falam que vai ser pior. Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior. E aí eles falam, putz, não tem exorcista, vamos lá chamar a polícia, tá esperando mais de um ano, a polícia não vai mandar a porra, o que a gente vai fazer? Vai espalhar, né? E o cara, o dono da terra não quer essa porra aqui, porque tá afastando as pessoas e tal. É importante dizer que quando a gente falou na abertura, a história se passa no interior, não é tipo numa vila, são fazendas isoladas no meio do nada, assim. Sim, né? Então, a fazenda dos dois irmãos e essa da família que o André tá falando agora, são afastadas, eles nem se conheciam, por exemplo. Eles encontraram a família porque estavam já tentando entender o que tá acontecendo. Então, não é fácil de ter contato, de pedir socorro. Não tem nem, sei lá, telefone direito onde eles estão. E aí, eles decidem que eles vão colocar o rapaz possuído num carro e só levar pra longe. Já que não pode dar tiro, a gente tira essa porra daqui, porque aí para de, né, ficar aqui na nossa fazenda, trazendo coisa ruim pra cá. Vai trazer coisa ruim pra outro lugar, a gente deixa lá e não é mais problema nosso, né? Não morreu aqui. E aí eles estão levando assim e quando eles chegam no lugar assim, eles percebem que não tá mais na caçamba. Tipo, caiu em algum lugar no caminho. Meu Deus! No corpo. E eles, tipo, putz, deve ter caído, né? Mas caiu no caminho. É, mas tá podre, né? Tá resolvido, né? É, vamos embora. E aí começa a dar merda, né? E aí você começa a ver os efeitos disso. E, de fato, é como o Sushi falou, é quase como se fosse um filme de zumbi, só que com regras mais... elaboradas, mais complexas. Mais, né, complexas e mais misteriosas ainda, né? Porque, tipo, né, pro zumbi você precisa, sei lá, ser mordido ou ser arranhado ou alguma coisa assim, né? E aqui é mais difícil de entender, né, o que pode te levar a ser possuído ou sinais que possam mostrar que você foi possuído ou não. E dá aquela paranoia de que absolutamente tudo e todos, né, podem estar possuídos, porque além de tudo, né, o zumbi, ele é burro, ele quer comer o seu cérebro. O capeta, ele é ardiloso, né? Ele quer te enganar. Ele quer comer teu cu. Acima de tudo. Ele vai te enganar, ele vai te manipular, ele vai te torturar psicologicamente, né? Ele vai pegar membros da sua família e fazer eles dizerem coisas terríveis pra você pra te deixar no fundo do poço, né? Meu Deus, é realmente... E aí, assim, o que eu gosto muito desse filme é como que ele tem essa estrutura, coisas que você consegue apontar pra filmes de gênero, né? Então, assim, ele tem essa coisa de filme de possessão demoníaca, mas ele te lembra mais a estrutura de um filme de zumbi. Mas mesmo dentro dessas estruturas, né, ele segue muita pouca convenção de coisas de terror. Então você não consegue apontar muito pra, tipo, ah, esse aqui é o papel desse personagem, ou essa progressão vai seguir mais ou menos por esse caminho. Ah, esse é o momento onde eles vão fazer esse pedaço da história que se costuma ter nesse tipo de história. É um filme altamente imprevisível do que vai acontecer e como que as coisas vão acontecer e quem vai morrer e quem vai ser infectado e como que as coisas vão se resolver ou não, né? Até essa coisa, por exemplo, uma coisa que eu comecei a achar meio tosco no filme, nessa metade, vamos dizer, é justamente quando é apresentada essa personagem, que ela é uma especialista, né? Que ela foi meio que uma caçadora que lutou, né? Contra a possessão demoníaca com o marido dela no passado e tudo mais, que ela meio que chega como essa meio que voz da razão. Tipo, essa personagem, ela sabe tudo, ela tem o material, ela sabe fazer o ritual e tudo mais, e o jeito que o filme lida com isso e trata o personagem dela, no fim das contas, eu achei maravilhoso, cara, porque, tipo, é uma subversão do tipo de personagem, do tipo que esse personagem tem nesse tipo de filme. O jeito que o filme encerra, eu achei incrível. Um tipo de filme que me deixou desgraçado, assim, porque, tipo, ele é aterrorizante no sentido de coisas terríveis acontecem nele, de uma forma que eu achei surpreendente, ao mesmo tempo que eu consigo ver pessoas achando ele péssimo, porque realmente ele é extremamente anticlimático, ele... extremamente não satisfatório narrativamente, em termos de personagem. Tipo, se você quer um personagem pra se agarrar, pra, tipo, torcer, pra querer fazer... Não, vai, personagem, você vai lá e vai fazer alguma coisa. Caralho, o protagonista desse filme é tão frustrante, cara. E eu amo ele por isso, velho. É, tipo, é o personagem mais burro que eu já vi na minha vida. E eu achei fantástico, cara. O cara, tipo, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. O cara vai fazer as três coisas com o maior gosto do mundo, velho. E quando ele faz, você fala, caralho, é isso, velho. Vai lá, velho, é o seu momento de brilhar. Uma das coisas que eu acho paia nesse filme, que a impressão que dá, é que ele quer ser meio que um... mostrar esse universo, né, que eu acho que, como eu falei, eu acho a coisa mais interessante dele. Mas como um filme, que tipo de experiência que ele quer te dar, assim, eu sinto que ele quer muito vender gore, porque ele tem muito foco nas cenas de gore, de coisas, de violências gráficas acontecendo na tela, de um jeito que é tão exagerado que eu só acho engraçado. Sabe? Tipo, eu não consigo levar esse filme a sério. Essa parada. É tão exagerado tudo que acontece nele que eu só acho cômico até. Sim. Tipo, a moça da capa do filme, eu já, tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu não consigo levar a sério. Mas, de fato, ele é um filme que ele tem comédia também, eu acho. Eu acho que ele tem uma mistura... Meio Evil Dead da ideia. Assim. Eu sinto um pouco, sim. Eu não sinto que ele queria ser engraçado, sabe? Putz, eu acho que ele queria. Eu sinto que sim, em alguns momentos, eu acho que sim. Pelo menos... pra mim foi o caso desse absurdo, né? Tipo, da cena ser tão absurda que a sua reação é rir. Tipo, teve momentos assim pra mim, e eu acho que ele cobre pra mim uma gama da maioria das coisas que eu aprecio em filme de terror, que é, tipo, essa tensão absurda, tipo, de ser muito surpreendente, de ser aterrorizante no sentido de coisas horríveis acontecerem. Ao mesmo tempo, não tem muito jumpscare, que eu aprecio pra caramba. Não, não. E ao mesmo tempo ter ainda uma coisa meio Sam Raimi, né? Desse exagero do gore de uma forma tão absurda que chega a ser engraçado. Eu gostei demais, viu? Eu realmente não tava esperando gostar tanto, assim, até porque nunca tinha ouvido falar nada sobre ele. A Clarice recomendou, assim, ela trouxe. Eu vi ele porque na época que ele saiu, não parava de ver gente falando dele. E eu fui procurar depois e a recepção é mais negativa do que positiva. Ah, é? Nossa, tipo, eu só vi, na época eu fui ver porque tava muita gente falando, tipo, caralho, filme de terror do ano. Pelo menos a nota dele nos lugares, assim, é mais negativa. Que ele acha que de 2022? Eu acho. acho. É. Ah, é mais velho do que eu imaginei. Achei que fosse, sei lá, do ano passado. Não, ele é do ano passado. É de 2023. Ah, é ano passado? Ah, tá. Ok, ok. Porque eu lembro que eu fui ver, tipo, peguei, sei lá, uma lista de top filmes de terror de 2023 e tal. Quase que sempre que eu vou ver filme, é filme de terror, porque a Thalissa não ama filme de terror. Então a gente sempre pega essas listas pra conhecer uns filmes diferentes. E eu fui parar nesse dessa forma. E, sei lá, de filme de terror argentino, eu prefiro, sei lá, Aterrados, por exemplo. Não vi. Que eu acho que é Aterrorizante em português, eu esqueci o nome dele. Eu achei ele mais legal. Não é legal. Do mesmo diretor? Eu acho que é. É, eu acho que eu acho que é o filme anterior do mesmo diretor. Eu acho que eu ouvi dizer, eu ouvi esse nome relacionado a esse diretor. Por exemplo, a Clarice não gostou ou não gostou muito do filme, né? Uhum. Então eu entendo o quão ele pode ser divisivo. O outro filme que você falou que você assistiu, o de talk show lá. Esse é ruim. É ruim? Esse é só ruim, é. Porque eu vi que ele falou que era legal. É, então, talvez você goste mais, não sei. É. Mas ele é, a pegada dele é um host de talk show dos anos 70, que tava com problema de audiência e tudo mais. Ele traz uma médium pra fazer quase um exorcismo, assim. Um exorcismo não, mas tipo, tentar conversar com o capeta que tá dentro de uma menina que tá com o capeta no corpo. Uhum. E aí coisas acontecem ao vivo, entendi, no meio do talk show, entendi, assim. E aí tem tipo um cético que vai tentar... Parece bem ruim. É, falar, tipo, explicar as coisas e tudo mais. Eu consigo ver esse filme. Eu consigo ver o filme e o orçamento do filme como você descrevendo ele. É tipo, na minha cabeça, essa premissa dá um filme legal, mas o jeito que foi feito, eu não gostei. E vocês viram o filme do Silvio Santos? Ah, nossa, de filme, falando em filme de terror, né? Então, falando em filme de terror... O pior é que eu queria ver, viu? Eu também queria. Não quero, não. Não, porra, eu queria, confesso. Eu vi um reels, acho, de alguém que foi ver o filme, só tem ele na sala de cinema, assim. Não, mas assim, eu vi várias reviews, assim, porque eu ouvi por alto, né, alguém falando de cenas absurdas que tem no filme, e eu precisava saber de alguém pra me descrever as cenas, assim, e tem coisas assim, tipo, o ladrão falando pro... Ele grita pro Silvio... Ah, esqueci. Mas, tipo, eles usam as frases de efeito do Silvio em cenas dramáticas, assim, sabe? Meu Deus! Ele fazendo um filho ma... Oê! Do ladrão chegar pro... Não é exatamente isso, mas é tipo, e agora, Silvio, você topa tudo por dinheiro? Caralho! Assim, é sério. Sério, numa cena dramática. Caralho! É, tipo, aí tem uma hora que o Silvio vira pro ladrão e pergunta, e o bambu? Aparentemente tem uma cena onde o Silvio Santos tem que provar que ele é o Silvio Santos mesmo, fazendo um quiz sobre a história do SBT no telefone. Caralho. Pô, deve ser porque muito bom, cara. Ninguém mais saberia. Não. Deve ser muito, porra, foda. O mais incrível é que o tempo todo é a porra do Rodrigo Faro, sabe? Não tem nada. A única coisa que eu sei desse filme de recepção é que alguém colocou no review, e eu vi as pessoas compartilhando esse review, que é o Rodrigo Faro tá atuando tão bem que eu cheguei no filme 7 que no meio dele esqueci que era o Rodrigo Faro e achava que era o Silvio Santos. Não, um negócio assim. Caralho. Impossível. Eu vi alguém falando isso, mas ironicamente. É, eu já não sei se era ironicamente ou não. Que a pessoa falou que não consegue não ver o Rodrigo Faro ali, sabe? Não, compararam, a pessoa comparou que o Rodrigo Faro parece mais o Deadpool sem máscara. Tá toda aquela pedaço de plástico na cara. É assim. Absurdo. Falando de filme ruim, eu acho que eu não falei do Fora da Caixa, eu vou falar só de 5 segundos dele. Só porque o André tava falando do talk show, eu lembrei de um filme de terror ruim que eu vi recentemente, que é O Jogo do Elevador. Pera, o do Shyamalan lá? Não, é o demônio? Esse é o Devil, eu acho. Eu vi um novo filme do Shyamalan também, o Trap, é muito bom, assistam. Caralho, agora que eu lembrei, se eu tivesse lembrado dele antes, eu tinha falado dele. Pô, muito bom esse filme. É, eu quero ver o novo do Shyamalan. Eu não gostei muito do outro lado da casa, dos Cavaleiros do Apocalipse. Não vi esse. Ah, é? Ok. O último filme que eu vi do Shyamalan foi o do moço Xavier lá, que tinha várias pessoas no corpo. É, sim. Ah, no caso, muito bom, de um jeito ruim, tá? Não vão esperando um filme bom, não. É muito bom de um jeito hilário. Né? É, lá, exato. Pelo amor de Deus, não vai esperando um filme bom, não. É muito bom, né? Vamos rir desse filme. Eu queria dizer que tem muita gente que leva a sério o Shyamalan e gosta dele. O que eu vou falar? De forma genuína. O Sexto Sentido é bom para um caralho. É, não. Como? É muito bom. Como? Não, tem filmes do Shyamalan que são muito bons. Eu gosto dos sinais, assim, tipo, até a metade ele é muito bom. Por exemplo, o Glass, eu não assisti Glass, eu ia falar do Corpo Fechado. Eu não gosto nem do Corpo Fechado. Ah, Corpo Fechado é bacana. Mas Jogo do Elevador? O Jogo do Elevador é muito ruim. Se você quer pegar pra assistir um filme... Não pode falar de jogo aqui? Como é que você vem falar disso aí? Mas, ó, se você quer assistir uma hora e meia de bosta, o Jogo do Elevador é impressionante. Assiste uma live minha, né? Não? Que absurdo. Porque a premissa... E, assim, é muito engraçado que é um filme que eu não sei se ele não tinha orçamento, não sei o que aconteceu. Em algum momento ele finge que ele vai acontecer alguma coisa, mas no fundo nunca acontece nada no filme. Uhum. Que a ideia do filme é, tipo, tem essa lenda do elevador, que se você vai no elevador, qualquer elevador, e vai, sei lá, pro 8º andar, 5º andar, 3º andar, e sobe pro 9º andar, você faz meio que uma sequência de andares. Um Konami Code. Dito Konami Code. Exato, é. Você vai abrir o elevador no Silent Hill. Sei. No universo paralelo do Silent Hill, sabe? Você vai sair em outra parada. Uma coisa meio backroom, assim? Tipo isso, só que é isso. No andar do John Malkovich. É, você vai abrir no andar sinistro do além, só que quando você parar nesse andar, você não pode estar de olho aberto, porque senão você morre. Sei. Você tem que parar nesse andar de olho fechado, aí você vai sentir a presença do espírito da Joaninha, você não pode abrir o olho. Se abrir o olho, ela te mata, você morre. Entendi. A presença de espírito da Joaninha. Incrível. É. Frase poderosa. Exato. É que é o espírito de uma mulher, uhum, que ela te mata se você abrir o olho. É Anitta, a presença de Anitta. É isso. Isso. Só que aí chega um ponto na história que as pessoas, elas conseguem ter acesso a esse universo e vão andar nesse universo. E é tipo um Silent Hill, é tipo a realidade, só que a parte... Tipo um mundo invertido, assim. As pessoas estão num prédio específico. Aí vai nesse andar e tal, sai do prédio. É o nosso universo, tipo, as mesmos prédios, as mesmas ruas e tal, só que mundo invertido, então, tipo... Mas todo mundo de olho fechado? Não, abre o olho e sobrevive e tal. Eu não lembro agora qual é o justificativo que as pessoas conseguem sair. A Anitta tava dando show nesse dia. E a parada é que, tipo, em vez de estar, sei lá, o sol, é, tipo, uma lua vermelha com uma cruz de luz saindo dela, sabe? Nossa. É tipo o Upside Down do Stranger Things, assim, que é um mundo invertido também. Mais ou menos. Só que aquele negócio, ele cria esse mundo, aí você pensa, caralho, a história vai pra algum lugar agora. Porque até então foi 50 minutos de gente falando nada, fazendo nada. Porque a história segue, tipo, um canal de YouTube de casos paranormais. Uhum. Aí eles ficam, tipo, pô, a gente tá precisando de verbo, porque o nosso patrocinador abandonou a gente. Então a gente precisa de um caso que tá bombando. É, tipo, é muito ruim. E aí eles ficam ensaiando de fazer isso, eles fazem, não acontece nada. É muito tempo de nada acontecendo, tá, gente? Quando vai aparecer, pensa, caralho, o filme vai pra algum lugar agora? E não, que eles vão lá, veem o que acontece e vão embora, e é isso. Aí eu fico, caralho, por que que eles fizeram tudo isso? Não, pera, aí o filme acaba, não acontece nada? Não, o filme ainda tem mais uns 20 minutos depois disso, mas esse lugar não serve de nada. E eu fiquei puto com isso, porque eles construíram pra algo, chegaram em um lugar, viram um espírito e foram embora. Incrível. Legal, bacana. Porque eles veem um ser lá dentro e falam, caralho, o negócio vai... Ih, vai dar ruim, hein? Vamos embora. Ficou pra sequência. É, mas é muito ruim, é só isso. Como você é que é o nome do filme? Eu fiquei interessado. Jogo do Elevador. O Jogo do Elevador. O Jogo do Elevador, ok. Depois vem o Jogo do Elevador 2. O Jogo do Elevador 2. É casa de swing, né? Você não paga se levar 2. A história de origem do espírito dessa moça também é muito ruim. O filme já fala, né, de onde vem o espírito dessa moça. Ela foi morta pelo mesmo, né? O assassino do elevador. Isso, o mesmo. O mesmo. Todo prédio do Brasil fala sobre esse assassino. É verdade. Tem escrito. Se você... cheque se não o mesmo tá no andar. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra as paradas nesse andar. Assustador essa mensagem. Assustador. Quem é esse cara? O que, que ele quer? Entendeu? Tomem cuidado. Tem algo para compartilhar com a classe? Cara, eu tenho, assim, é um bagulho que eu ainda preciso refletir um pouco mais a respeito, assim. Tava tendo recentemente uma discussão na internet sobre você ter obras que tratam de temas não controversos, mas que deixam você, ou que tem cenas ou que fala de temas que te deixam desconfortável. Sensíveis, né? Assim? Temas sensíveis? Pode ser, sensíveis e tal. Coisas assim, né? Que, tipo, a arte não precisa ser só pra te... Não precisa ser só confortável. Uhum. A arte pode ser desconfortável. Aí o Tengu fala do livro A Vida Pequena. Eu não sei que livro é esse. É um livro sobre muita coisa triste. Não é sobre esse livro. É, e eu tava pensando nisso, né? E recentemente, bem recentemente mesmo, tipo, alguns dias atrás, eu terminei de assistir uma série de anime muito famosa e muito controversa, que chama Bakemonogatari. Ah! Se você sabe, se você já viu o gif animado do cara escovando os dentes da menina, China. Uhum. Essa série, entendeu? Uau. É uma série muito famosa, que continua até hoje. Ela é baseada numa light novel, em uma série de light novels. Tem, inclusive, a coisa mais recente dessa série, eu tô traduzindo, tá sendo no Crunchyroll agora, nessa temporada. Mas eu nunca tinha visto a original, a série original. E eu fui assistir, né, agora essa última semana que eu tava mexendo com a minha mudança, que é a Kay, que o pessoal conhece do chat, do Jogabilidade já, tava aqui, ela veio aqui me ajudar com a mudança e a gente assistiu. Porque ela já tinha assistido, ela reassistiu e eu tava vendo com ela. Sobre o que é essa série, né? Ela é sobre um cara, um moleque, que é o Koyomi Araragi, que na cidade dele tá tendo uns casos paranormais. E é basicamente ele indo investigar esses casos paranormais. Então, por exemplo, o programa de hoje tá muito fantasmagórico, né? Agora que eu reparei. Muito terror, assim. No primeiro episódio, logo de cara, ele salva uma menina, ele tá chegando na escola, e tem uma menina caindo do alto da escada, uma escada meio que em espiral, assim, e tem a menina caindo, e ele salva essa menina, ele pega ela. Ele vê que a menina, ela não tem peso, ela é leve. E aí, ele vai tentar descobrir, investigar o que tá acontecendo com essa menina, né? E já começa aí muito doido, porque você desde o começo fica sabendo que, tipo, ok, esse moleque já foi um vampiro, ele conhece um exorcista, ele tem alguma relação com uma menina que fica morando com esse exorcista. Então, tipo, acontecendo várias coisas já na história, ele te joga no meio do caminho, assim. E essa é a primeira história. É a primeira história. Eu gosto do ele já foi um vampiro. Não. Ele foi. Ele tomou o Advil de vampiro. E aí essa menina que ele salva, né? Ela anda com um monte de materiais de papelaria pelo corpo pra fazer peso nela, senão ela não teria peso nenhum. E ela grampeia a boca dele. Tipo, a hora que ele chega e fala assim, ô menina, eu vou te ajudar. Ela fala não. Ela pega um grampeador, enfia na boca dele assim. Fala, você não vai encher um saco, você vai me deixar em paz. Ele fala, tá bom. Aí ela fala, tá bom. E grampeia a boca dele. Aí ele tira o grampo dele na boca, assim. No que ele investiga o lance dessa menina não ter peso, ele meio que vai descobrindo a história dela e o que significa o peso no contexto da história de vida dessa menina e ao que esse peso se relaciona, questões com a família dela e com a história dela e por aí vai. A segunda história, ele encontra com uma menina, tipo uma menina, sei lá, criança, tipo deve ter, sei lá, uns 12 anos, algo assim, que ela tá tentando encontrar a casa da mãe, mas ela não consegue chegar lá. Ele vai, a menina tá possuída por um espírito que não deixa ela chegar na casa da mãe. Qual é a relação da menina com a mãe dela, onde que a mãe dela mora, o que que tem por trás disso, né? Então são sempre histórias interessantes por esse aspecto, e a linguagem desse anime, ela é toda meio, o Sushi vai entender, talvez, não sei se o André e o Rafa vão quando eu falar, vão ter uma ideia do que é toda meio David Lynch, assim. Uhum. Parece que assim, nunca tem mais ninguém, porque a cidade é deserta, não tem ninguém além dos protagonistas que estão naquela cena, e tem episódios que são quase episódios inteiros de dois personagens em um lugar só, conversando. E só. Não acontece mais nada. Mas mesmo assim, a conversa e o tipo de palavras usadas e o tipo de assuntos abordados torna aquilo muito interessante. Inclusive, outro filme do top 20 que eu assisti é o Mulholland Drive, do David Lynch. Eu não assisti o Mulholland Drive. Mas dito isso, Tengu, você já assistiu a entrevista do David Lynch com o macaco? Não. Não vi. Do que você tá descrevendo, eu acho que você vai curtir a entrevista com o macaco. É um curta do David Lynch de Netflix, né? Da Netflix, continuação, você tem que ter visto primeiro a entrevista com o vampiro. E aí, continuação, entrevista com o macaco. Esse do macaco é tipo 20 minutos ou menos até, é interessante. É sobre um homem que já foi um macaco. E então assim, são todas histórias muito interessantes, só que tem a parte paranormal, mas sempre tem a ver com algo muito mundano e algo que acaba sendo muito emocionante da história dos personagens. É completamente focado em personagem, completamente. A primeira série são 15 episódios, 12 de TV e completa com mais 3 que saíram depois pela internet. E ele pra sempre tem essa estrutura meio antologia, assim, de monstro da semana? Sim. Cada episódio é um caso? É tipo, cada história são 2 ou 3 episódios. Ah, ok, é mais de um episódio por história. O primeiro caso, que é o da menina Senji Ogahara, a menina sem peso, é 2 episódios. O seguinte acho que é 2 também, depois são 3. Vai variando entre 2 e 3 episódios pra cada história. Você já viu aquele Mushishi, Tengu? Já, é muito legal, eu gosto muito. Tem alguma semelhança? Ou não? Acho que só pela questão do paranormal, eu acho. Mas o tipo de história do Mushishi, ele é muito mais contemplativo, assim. Ele tem outro ritmo. O Monogatari, ele é um ritmo mais, apesar de ser muitas vezes só conversa, ele é muito mais rápido, assim. Sei. A narrativa é mais rápida, tem muito mais corte. Tem muitas passagens em que mostra texto na tela, ou fotos de pessoas de verdade, ou sabe, tem muito, brinca muito com, tipo, com grafismo, com coisas, com outras coisas de linguagem visual, assim. Que a única coisa que eu sei de Bakemonogatari que o pessoal odeia o protagonista, assim. Ele é tipo o protagonista do Mushoku Tensei, assim. É, ele é feito pra você não gostar. Mas que ele é literalmente pedófilo, né? Ele não é literalmente pedófilo. É aí que eu queria chegar sobre a questão de arte não tem que ser confortável. Porque eu acho que Monogatari, ele tem coisas assim, tipo nudezes e seminudezes dessas garotas estudantes do ensino médio. Mas eu acho que é tudo condizente com o tipo de coisa que a história tá tentando te dizer. O tipo de desconforto que a história tá tentando te passar. Fora do contexto, num vácuo, não é o tipo de coisa que você quer ver em uma história. Nenhuma coisa que é aprovável ou digna ou nada boa, nem nada do tipo. Mas eu acho que é o tipo de desconforto que tá servindo a um propósito numa história que parece que é leve e parece que é engraçadinha, e às vezes até é em alguns momentos, mas que tá ali pra te provocar uma coisa mais profunda. É a reflexão que eu fiz a respeito. Eu acho que é muito comum as pessoas detestarem Monogatari por causa das mesmas coisas. Mas eu acho que, pra mim, eu achei só que é uma série extremamente interessante, com momentos desconfortáveis, mas que ainda assim é extremamente interessante porque usa desses momentos desconfortáveis e usa a história de coisas paranormais pra falar de aspectos bem humanos, assim, de dramas bem humanos e reflexões sobre a humanidade que são bem, bem humanas. Assim. O protagonista é o mesmo sempre? Tem um protagonista, que é o Araragi, mas nem todas as histórias são com ele. É que o Rafa falou, tipo, o pessoal odeia o protagonista, então eu imaginei... Ele é feito pra ser, tipo, porque assim, Mushoku Tensei, até onde eu sei, até protagonistas tipo Herói do Escudo e coisas do gênero, eles são protagonistas que são criminosos, né? Mas que... Mas eles são retratados, tipo... De forma heróica. Exato, tipo, olha, quem você gostaria de ser. Exato, como um modelo. O Araragi não. O Araragi, ele... Eu não consigo pensar em outro exemplo agora, mas ele é um personagem retratado como babaca pra você achar ele babaca e não gostar dele. Ele tem o papel de herói na história, mas ele não é um herói. Ele é uma pessoa ruim que faz coisas boas. Mas você sabe se essa é uma leitura adotada comumente pelos consumidores de Monogatari? Porque tem muito isso, às vezes até a intenção é essa, mas muita gente, né, acaba mesmo assim tomando como uma coisa positiva, é, né? É o clube da luta, assim, tipo... É, né? É, cara, eu não sei direito, porque eu não fui muito a fundo nos reviews dessa primeira série, pelo menos, mas eu acho que tem essa divisão em leituras, assim. Eu acho que tem gente que genuinamente acha que ele é um herói, ele é bacana, ele é descolado, que ele vai lá, ele apalpa mesmo a menina, não tá nem aí, sabe? Mas na minha leitura, pelo menos, ele é feito pra ser um personagem pra você não gostar dele. Pra você até gostar dele em alguns momentos, mas que você fala, não, tipo, ele é um cara que faz coisas legais, que tem momentos legais, mas que ele não é uma boa pessoa. Não é pra eu ver ele como uma boa pessoa. Então eu acho que é uma série muito que eu achei extremamente interessante, muito interessante. Recomendo que pelo menos você dê uma chance e vê o que você acha dela, porque ela é muito diferente na sua narrativa. Tem muita gente que nem eu falei, não gosta da série porque ela é muito parada, mas eu acho que as partes paradas são super interessantes também. Visualmente super interessante, com personagens interessantes, histórias interessantes que até vão, que eu acho que vão pra caminhos que não se espera muito dali. Emocionante até, às vezes. A cena do escovar o dente é na primeira temporada? Não, eu acho que é na segunda temporada. Não é da primeira, que eu não vi no que eu assisti. Porque essa cena eu já vi. Então, ela é famosa, ela é tipo, talvez a coisa mais famosa que existe sobre Monogatari. É, mas eu recomendo que se dê a chance, pelo menos. Porque eu acho que é uma obra extremamente interessante, na minha opinião. E tem no Crunchyroll? A primeira série não tem. Tem outras coisas, mas a primeira série mesmo não tem, infelizmente. Tá aí, então, Monogatari... Falar em anime, Sushi, você quer encerrar pra nós? Eu vou trazer de volta, né? O Tengu já trouxe também, mas eu vou encerrar o ciclo de anime terror anime, e falar de um protagonista que eu odiava e hoje em dia gosto muito. Ué, você odiava? Odiava o Luffy. Eu não gostava possível. Do Luffy. Não é possível. É possível sim. O Luffy no começo ele é babaquinha. Não. Você que não entendia ele. Você que não dava. Não. Eu não sei se é o ponto que o Oda soube, pra mim, do meu ponto de vista, escrever melhor o Luffy do que ele queria do Luffy, ou o Luffy como um personagem, ele se transformou ao longo da jornada. Ou você mudou. Não necessariamente, porque eu ainda acho algumas coisas que o Luffy fazia antes meio babaca. Porque o Luffy é essa parada de, não vou ajudar a minha tripulação porque se é da minha tripulação é porque eu confio e eu sei que é foda e a pessoa vai se virar. Tem esse aspecto do Luffy que acontece até arcos atuais de, Luffy, sei lá, a Nami tá em perigo, ele, não, beleza, eu sei que a Nami ela se vira, ela vai sair dessa situação, não preciso ajudar ela. Mas tem momentos que eu acho que o Oda talvez, ele sempre quis mostrar o Luffy dessa forma de confiante nos amigos, na tripulação, mas ele só soava meio babaca pra mim no começo, e agora eu sinto que o Luffy ele apresenta situações que o Luffy age da mesma forma até, mas faz mais sentido o Luffy agir dessa forma. É porque você demorou a conhecer o Luffy pra entender que ele não tava sendo babaca. E One Piece pós time skip é Luffy. É, não tem desenvolvimento de ninguém mais. Exato. E eu comecei a gostar do Luffy depois do time skip. Na verdade, depois do time skip não, eu comecei a gostar mais do Luffy quando a história foca mais nele, Impel Down pra frente. Amazon Lily, né? Tanto que meu trecho favorito de One Piece é Impel Down até time skip, assim. Basicamente. Eu gosto bastante desse trecho aí do One Piece. Dito isso, Egghead não terminou ainda, o anime não terminou ainda, mas potencial de ser melhor o arco pós-time skip até agora. Vale dizer, então, talvez potenciais spoilers de One Piece, né? Talvez o Tengu não queira escutá-los? Talvez não. Não, eu não vou entrar em muitos detalhes e detalhes minuciosos, assim, eu vou tentar ser mais superficial. Sim, Ok. Mas, por exemplo, o Tengu não sabe nada nem sobre o ano, né? Então... Exato. Não. O Tengu parou no começo de Whole Cake, né? Whole Cake. Eu parei lá... Acho que é começo de Whole Cake. Eu ia falar, Tengu, não assista Whole Cake, ok? É nem muito no ruim. One Piece. Assim, é a Toei no seu nível mais cagando no One Piece que ela consegue chegar, assim. Entendi. Sabe? É tipo... Ai, foda-se esse anime aqui, que é um dos mais importantes de todos os tempos. Foda-se. Eu acho que o ano melhora porque eles olharam pra Whole Cake e falaram, gente, não dá, né? Tá piorando. É o fundo do poço, é, porque, realmente. Pra quem não viu o anime, só leu o mangá, sei lá, o One Piece, ele nunca teve um nível de produção muito foda. Ah, ele já foi bonitinho já, viu? Bonitinho. No começo eu achava bonitinho, mas você sentia que era orçamento limitado. Mas ele tinha personalidade no estilo de representar aquarela, né? Tipo, eu gostava, pelo menos, no começo do One Piece, o uso de aquarela dele e tal. Shabari Park tem uns momentos bem bonitinhos, o Killer Bark tem uns momentos bonitinhos. O auge visual de One Piece, pra mim, antes agora do momento atual, é Water 7 ali. É verdade, Water 7 é bonito, Enies Lobby é bonito. Sim. Mas a parada é, time skip, cada episódio que passa piora. É. Vai piorando. Você acha que não pode piorar, vai piorando. E vai piorando. Só que chega em um ano, como o André falou, não tem como piorar mais, gente. A gente chegou no fundo do poço, agora tem que subir de novo. E aí, há alguma qualidade visual em um ano. Mas eu já falei de um ano até o final do ato 2, se não me engano. Que o ano é separado em 3 atos, né? Ele tem essa estrutura. Eu tinha parado no comecinho do ato 3, porque eu tava assistindo pelo One Pace. Pra quem não sabe, o One Pace, ele é um projeto da comunidade em que eles editam os episódios pra parecerem mais um mangá, né? Ficarem mais na estrutura do mangá. No ritmo do mangá. No ritmo, exato. E é importante dizer que não é 100% um pra um, e é muito legal isso, de ver a diferença, porque o projeto em um ano tava em câmera lenta, assim. Os caras não tava seguindo. Episódio a cada 3 meses, 4 meses, um episódio. Sendo que o ano foi algo que no mangá e no anime levou 3-4 anos pra concluir. Foi muito tempo. Foi, eu acho, o maior arco de One Piece até hoje, foi o ano. Talvez. Tranquilamente. E então, nesse ritmo, eles não iam terminar. E eles, no começo, sem entrar em spoilers, mas no começo do ato 3, tem um flashback. Eles terminaram esse flashback e meio que foi isso. Não tinha o ato 3 de fato, né? Porque, tipo, começa o ato 3 com esse flashback. Quando volta pra história, tinha, sei lá, 1-2 episódios e tava muito devagar. E o que aconteceu? Alguém da comunidade, que não fazia parte do projeto One Piece, mas a pessoa fala que é inspirada em One Piece, ela resolveu, não, eu vou editar o ato 3. Eu vou fazer o ato 3 pós o flashback, no caso, né? E terminar o ano por conta própria. E o cara levou 14 meses sozinho e editou. Caralho! Só que aí o que ele fez? Ele falou que não tinha muito conhecimento de edição e tal, então ele pegou o mangá e falou, eu vou deixar idêntico ao mangá. E aí você nota que... às vezes a adaptação acontece porque nem tudo funciona igual em todas as mídias, né? Você precisa de um toque que alguns estilos de corte de cena do mangá, de página a página, quadro a quadro, não funciona 100% numa edição seca. Não é muito bom. É, o trabalho do One Piece, ele é realmente impressionante, assim, não só de fazer edição, mas assim, de fazer a parte da trilhagem, né? De fazer transição entre música, porque, tipo, os caras estão tirando cenas inteiras, né? Estão encurtando cenas, estão fazendo cenas mais que eram super enroladas, serem mais curtas, né? É. Então é um puta trabalho de edição mesmo. E né, fazer isso com trilha sonora continuando com o efeito sonoro e coisa do tipo, era um trampo do caralho. E esse cara se deu o trabalho de fazer esse tipo de coisa, mas a parada que eu queria dizer é, só pra quem tá curioso, o projeto chama Onigashima Paced. Onigashima, né, porque é onde se passa, né, a parte dessa história. E Paced inspirado no One Piece. São 47 episódios, que originalmente eram tipo 100. Uhum. E entre onde o One Piece tá e esse projeto começa, ainda tinha acho que 4 episódios que eu tive que assistir na Crunchyroll mesmo. Fazer a ponte entre e os caralho, dois. Puta que pariu, esses 4 episódios foram sofridos, viu? É. Esses 4 episódios foram muito sofridos de sair do One Piece, cair nesses 4 episódios enrolado pra caralho, pra caralho. Nossa, acontecia nada, nada, nada, nada. Não, é episódio, assim, é 2 páginas do mangá e é isso aí, galera. É. Nossa, é tipo, barcos no mar, aí alguém dá um tiro, aí todo mundo reage ao tiro do canhão, aí explode igual o Trapalhões 5 vezes. Aí flashback pro tiro do canhão. Vocês lembram quando o tiro do canhão aconteceu? 5 segundos atrás? É. Caralho, foi muito difícil, tá? Foi muito difícil. E aí alguém reagindo parado e tan, tan. Esses 4 episódios poderiam ter sido um tranquilamente, assim. Mas aí, né, eu fui pro Onigashima Paced e, tipo, é legal, funciona, agradeço o esforço da pessoa, que é o... Ai, é um nick muito engraçado. Fedeu, que eu falo que é o Fedeu. É, tipo, Fedil, Dil de... Orvalho. De Orvalho, com Fê no começo, só que eu sempre lia Fedeu. Parabéns aí pelo esforço. Mas as pessoas até reclamam, você vai ver a reação da comunidade, tipo, cara, por que que você, tipo, resumiu as lutas? Por que você cortou isso e aquilo? Ele falou, porque eu não queria fazer escolhas. Então, pra resumir, o trabalho que eu deveria ter, ou poderia ter tido, de curadoria do que manter e do que não manter, eu fui cego no mangá. E pro bem ou pro mal, eu fui fiel ao mangá. É porque o One Piece, ele acaba pegando o melhor de cada mídia, né? Exato. É, tipo, tem uma parada que ficou mais legal no anime, vamos manter, deixa eu falar, nessa parte um ano, principalmente no final, tem coisas que ficaram muito melhores no anime. Muito melhores. Eu não fiz isso, mas eu quero revisitar alguns pedaços da história no anime, porque eu sinto que tem uns cortes muito loucos. Você provavelmente, o episódio 1015, né, que o pessoal fala até hoje que é talvez o melhor episódio de One Piece já feito, provavelmente você não viu ele, porque ele tem muita coisa que não tem no mangá. Muita. O 1015 é o que tem Batuque? Não, é um que mostra, tipo, um espírito do Luffy passando por coisas, assim, tipo... Não faço ideia do que você tá falando. Nossa, então, essa é eu não faço ideia do que você tá falando. A cena mais linda de One Piece. Essa cena é muito linda. Preciso ir ver, então. Porque se não tem no mangá, não tem lá. É, exato. Caralho, que loucura. O lance é esse, que tipo, o que aconteceu? Esse revival de One Piece que começa a acontecer no começo de um ano e vai ficando mais forte, especialmente nesse pedaço aí, a partir do episódio 1000, né, e tal, Onigashima pra frente, e que agora, na saga seguinte, tá bem mais em evidência e tudo mais, é muito levado, né, por uma equipe nova e muito guiado por essa diretora, né. É óbvio que não é só o trabalho dela, mas muito desses episódios, por exemplo, esse episódio de 2015 é dirigido por ela, que é a Megumi Ishitani, que é uma diretora que começa dirigindo, acho que episódio de Dragon Ball Super lá e tal, e ela começa como artista de storyboard de One Piece, e começa a galgar aí posições e tudo mais, e começa a dirigir episódios de One Piece. E ela que dirige as aberturas ela também? Ela que dirigiu as 2 últimas aberturas. Caralho! E alguns dos episódios mais icônicos dessas, e lutas mais icônicas dessas últimas 2 sagas agora. Tem só um episódio filler que o cara colocou, que é até um download separado, que você tem tipo um zip de tudo junto, e tem um episódio separado que ele coloca como, sei lá, eu falei que são 74 episódios, eu acho, e é tipo um dos últimos. Então, tipo, sei lá, 72,5, 73,5. É aquela clássico de One Piece, né? Tipo, acabou a treta e o pessoal vai meio que interagir, conversar e, né, comemorar e coisas do tipo. E isso seria filler, mas a pessoa gosta, ele fez um episódio só disso, que até é engraçado que quando você vai ver, ele é antes do episódio anterior que você assistiu, porque o episódio anterior é uma edição de várias coisas. Então, Então, isso teria estar no meio do outro episódio, então quando você assiste nesse projeto, ele parece que você tá, né, fora de ordem. Que é só isso do pessoal meio que curtindo e comemorando e conversando e se despedindo e coisas do tipo, que talvez vem já nessa pegada que você tá falando dela, de fazer umas coisas diferentes. Mas não só isso, o negócio é que a partir, principalmente desse terceiro ato de Wano, One Piece passou a, como é que, a ter uma pegada mais autoral na direção dele. Exato. Sim, sim. Muitas coisas que divergem de apresentação de como é no mangá, mas que combinam muito mais com o anime e ficaram muito melhores no anime, muito melhores. É. O episódio 1015 que o André tá falando, se eu não me engano, ele é o equivalente ao capítulo 1000, né, do mangá, é o que tá acontecendo no capítulo 1000. É, tipo, E é muito melhor no anime, muito melhor, sim, muito melhor. As aberturas, né, tipo, tem essa abertura final de Wano, né, meio que a despedida de Wano, e a primeira do próximo arco, pra mim, as duas melhores aberturas de One Piece disparado. Concordo. E essa segunda, né, essa a abertura atual de One Piece, que é a 26, uma das melhores aberturas de anime de todos os tempos pra mim, assim, essa, sabe? É muito foda, ela é muito incrível. Quanto que eu já chorei assistindo o react dessa abertura no YouTube, é loucura, não, velho. Essa abertura do Egghead é um esculacho de foda, assim, da música, da abertura em si, o que ela conta, o que ela tenta falar sobre o arco, sobre a série. E o lance é que, tipo, ela é muito bem animada e tudo mais, mas ela não é nem assim, nossa, quanto dinheiro foi gasto nessa abertura. Tipo, ela é muito bonita e tudo mais, mas o mais especial dela é o quanto carinho ela tem. O quanto... ela tem muito mais carinho do que precisava ter, parece, sabe? Quanta inspiração ela tem. É a mesma coisa da outra, porque a outra abertura, ela tem menos orçamento ainda, porque metade dela é só, tipo, cenas dos episódios, né? Um círculo assim e tal. E aí a segunda metade só que a animação única e os personagens e tudo mais. Tipo, ela é uma abertura, né? Meio que metade dela é só enrolação, mas ela é muito impactante por conta disso, por conta do carinho, assim, sabe? E a música da última abertura, muito boa! Muito foda, muito foda. É, talvez muito foda. A única música boa dessa banda, mentira, sem ser o Yar, eu ia falar. Mas eu gosto de outras também, eu gosto de outras. Pô, Jim Project tem muita coisa legal, pô. Não, Jim Project não, é o Hiroshi Kitadani só. É. Ah, eu achei que era Jim Project por ter ele, mas... Não. Você tá vendo Egghead? Então, antes disso, só pra falar um pouco de Wano. Eu comentei do ato 1 e o ato 2, eu não lembro se eu falei disso na época, mas até então, pós-timeskip, melhor coisa de One Piece, pra mim, Wano. Sim. Acontecendo, assim. Eu gosto bastante do ato 1 e do ato 2, a construção que faz, os personagens e narrativamente o que ele tá tentando contar e onde, como ele coloca o Luffy nessa situação e por que ele se envolve, coisa do tipo. Eu gosto bastante de como desenvolve a história desse país, de acompanhar essa história e tal. Não gosto do Nigashima. Eu acho muito cansativo. Eu acho sofrível de acompanhar. Mas no mesmo motivo que eu não gosto de Marineford, por exemplo. Porque cria-se uma situação tão cabulosa, tão grandiosa, tão numerosa de indivíduos, que parece que o Oda não sabe o que fazer. Exato. E... a mesma coisa com o Dressrosa, eu acho. Um pouco também, tipo, que eu acho que ele fica meio perdido. E essa sensação no mangá, pra mim, em Dressrosa, principalmente, ela é mais evidente, assim, que ele faz, tipo, parece que ele faz uma página de cada personagem, assim, ele não consegue avançar, parece que as coisas não avançam. Cara, e pelo amor de Deus, me faça um capítulo pra cada personagem, não me mostre os outros personagens nesse capítulo, pelo amor de Deus, não precisa. E aqui é a mesma coisa, tipo, parece que é muita coisa acontecendo, é muito cansativo, e as coisas, tipo... E nada resolve. Nunca resolve. Nossa, tipo, sem dar spoilers aqui, os irmãos, eu já não aguentava mais. É muito cansativo, muito cansativo. E assim, você assistiu em 40 e poucos episódios. A gente ficou anos nessa porra. Foi tipo 2 anos, eu acho, né, de Onigashima no mangá. Mas tem momentos muito legais. Sim. Mas puta que pariu, é muito cansativo. Em parte porque as coisas não se resolvem. Tipo, acontece uma briga, acontece uma situação, as pessoas se degladiam, corta pro outro lado e você pensa, resolveu, né? Aí daqui 3 episódios volta e estão lá ainda, assim, pelo amor de Deus, gente. Acabou, tá bom já. Até, já por exemplo, assim, uma coisa que me deixa muito triste, muito frustrado, por exemplo, tem uma transformação muito importante que acontece no final desse arco, né? Uma transformação de um personagem aí que, né, provavelmente muita gente já sabe, muita gente já viu essa transformação. transformação, não vou falar aqui, mas, né, tem a transformação. Quando a transformação acontece, ela não é catártica do jeito que você gostaria que ela fosse. Esse personagem, ele não resolve as coisas ainda, ele ainda apanha pra caralho. Uhum. Você pensa, não, agora ele vai resolver. Não, ele apanha, apanha, apanha ainda, e você fica tipo, caralho, ainda não vai resolver. E você fica, meu Deus, eu não achei satisfatório o final, assim. Eu não achei que, tipo, agora foi, sabe? Quando a luta se resolve, foi só um alívio, assim, pelo amor de Deus. Ai, caralho, foi, né? Puta que pariu, que inferno. E aí, entra uma parada que eu tô falando do anime, não do mangá, né? Porque eu não li o mangá, eu só assisti um anime. E essa versão editada, né? Aí uma coisa que eu queria rever, eu não gosto das lutas. Porra, uhum. E aí que tá, é a melhor parte de Onigashima, é só as lutas. Mas então, eu não gosto por dois motivos distintos. Vamos lá. Um deles é slideshow, no sentido de que alguém faz algum poder de um lado e o outro recebe. Tipo, mas é isso. É tipo, eu tô assistindo Dragon Quest, alguém bom, jogar Dragon não, Quest. Deixa eu te contar como que é, quando tá tendo luta em One Piece, todo capítulo de One Piece é assim. Coisas acontecem, muitas vezes não relacionadas à luta, coisas acontecem. Faltando 3 páginas, a luta, sei lá, Luffy contra Kaido. Aí vai lá, os dois preparam, taralá, página dupla, um golpe foda acontecendo. Acabou o capítulo. Aí é isso. Aí reseta. Aí próximo capítulo, aí outras coisas vão acontecer. Aí, tipo, uma outra luta não relacionada. Um golpe aconteceu dessa luta. Aí você fica, caralho, não aconteceu nada. E meu Deus, não avança. Então, mas aí que tá o anime, nessa direção, nesses que o cara, pelo visto, considerou fillers, deixou as lutas muito mais bacanas, muito mais dinâmicas. Não, mas aí é o outro problema, Rafa. O problema é o estilo de luta que o Oda faz, que eles replicam aqui no sentido de que ela não é dinâmica. Não é um embate dinâmico. É de turno. Cada hora alguém faz alguma coisa. Isso é uma coisa. A outra coisa é a qualidade da animação dos ataques por turno. Que eu não gosto porque é esse estilo atual de animação de shonen de porrada que é luz pra caralho, tudo estica, a câmera gira e... Não acontece nada. Bom, o problema pra mim não é nem isso, que eu acho maneiro a animação. Mas o problema é que nada importa. É só uma animação bonita pra no final o que importa é o sei lá, o último soco ou alguma coisa assim, sabe? Não, tem isso, mas eu não gosto das animações exageradas. Porque tem muita animação que é tipo... gira e corre e feito, estica e... Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Porque no fundo não tá acontecendo nada. É um espetáculo visual, sabe? Uhum. E isso me incomoda muito. Porque eu não tô entendendo. Não é uma luta pra se apreciar. Não é uma luta que você... Pô, que embate foda, né? Que momento a momento interessante. Porque, no fundo, a origem da luta não é muito interessante. Uhum. E a animação que fizeram é uma extrapolação da pouca informação que tinha. Que extrapola tanto que não diz nada pra mim, sabe? Mas será que não foi por causa dos cortes, Sushi? Porque eu acho que as lutas, elas são muito bem coreografadas. Você tá vendo... Novamente, você tá vendo o Egghead agora? O Egghead, os últimos 8 episódios eu vi na Crunchyroll. Ok, mas você tá em dia, né? Tô em dia. Você tá gostando das lutas que tá tendo em Egghead? Tipo, a luta do Luffy contra um animal aí. Contra um animal. Aí que tá. O Egghead já era One Piece. Uhum. Porque quando começou a sair Egghead, o pessoal do One Piece já foi episódio a episódio já editando junto. Uhum. Por isso que eu só assisti 7, 8 episódios fora do One Piece, porque eles estão quase em dia. Eles ainda estão um pouco atrasados, mas eles estão quase em dia. Então as lutas eu tô achando mais interessante, mas ao mesmo tempo eu tô achando que as animações estão menos exageradas. As animações estão menos escalafobéticas do que o ano. Então, depende muito da luta, porque como tem diretores diferentes em cada luta... Sim, e é muito engraçado, porque tem... É muito diferente o estilo visual de cada luta. Não sei se o Tengu viu alguma coisa de Wano e Egghead, mas, tipo, tem cena que você, tipo, tá lá, One Piece, normal. Corta pra uma cena específica, do nada aparece a Trigger. Aham, tô ligado. Só que isso dura 40 segundos. Pode crer. E depois volta a ser One Piece normal. Eu confesso que eu não gosto muito disso, porque fica muito inconsistente a qualidade do anime no geral, no sentido de que não que fica ruim aquela cena, mas você tá vendo um One Piece meio pai ali. Aí você vê uma cena que ela, do nada, é um anime autoral. Aí volta pro One Piece triste de novo. E às vezes é no mesmo cenário, sabe? Então, tipo... Mas será dizer que não foi do corte que você viu isso, Sushi? Então, a parada... Não, é porque... Não, Rafa, não é. Porque One Piece, ele não tem a mesma qualidade de animação constantemente. Mesmo em um ano, não tem. Mas às vezes a qualidade de animação muda de episódio pra episódio, é menos chocante. E eu nem tô falando qualidade de animação, tô falando de estilo artístico. Então, mas muda de episódio pra episódio, é menos chocante. É. Entendeu? Porque às vezes a direção é por episódio, né? Porque talvez seja isso. Porque é muito engraçado que, por exemplo, vamos dizer que é essa sala aqui, ela tá com a iluminação que a gente usa pra gravar e tal. Então ela é uma iluminação um pouco mais dramática, um pouco mais exagerada, tem o azul no fundo, tem a cor do do neon, né? E tudo mais. Então tem um momento em um ano que eles estão chegando e tem muitas luzes coloridas. Então a animação tá, no anime tá toda dramática, né? Toda colorida, com sombreado exagerado e tudo mais. Acabou o orçamento, ou acabou o estilo da edição, vira uma iluminação chapada. Não, mas tem sombra, não tem nada. Isso provavelmente é diferença de episódio, sabe por quê? Porque até episódios costumam ser até feitos simultaneamente. Então, quando essa cena tava sendo feita, as pessoas que estavam fazendo ela não tinham visto como as outras pessoas estavam fazendo aquela outra, então elas não puderam nem comparar. Mas o sentido que... Mas isso que eu tô falando, não sei se é o caso, porque essa cena colorida que eu tô dizendo, ela só é colorida quando eles chegam nesse lugar. Depois, nunca mais. Sim. E não é que, ah, nunca mais, é tipo, ah, faz sentido desligarem as luzes porque coisas começaram a acontecer. Sim, mas o meu ponto não é só que tiraram as luzes, é a cor das luzes, é que tiraram a iluminação no geral, porque o One Piece, e esse é o problema pra mim do salto de qualidade, o One Piece, no geral, ele não tem iluminação. Ele não tem, tipo, sombra e luz. Ele é chapado constantemente, o tempo todo. Só que você esquece disso. Porque, ah, sei lá, tô assistindo um anime aqui, né? Não tem por que ter esse estilo artístico constante. Só que quando tem esses momentos mais artísticos, digamos assim, e volta pro normal, eu fico, caralho, né? E eu fico triste. Não tô falando que é ruim os estilos, mas quando volta pro padrão, que é a maior parte das vezes, dá esse choque. É só esperar o quê? A nova adaptação da Netflix chegar em um ano. Exato, é. Daqui a 50 não vai chegar, então, começa por aí. É, talvez nossos netos vão ver. Isso. Não, mas é, Sushi, eu tenho quase certeza que isso pode ter sido da edição. Porque costuma pelo menos ser consistente naquele episódio. Mas mesmo que seja aquele episódio, Rafa, eventualmente vai voltar pro One Piece normal. Tudo Esse bem. É meu ponto, entendeu? Tudo bem, mas é, quando você tem o corte de um episódio pra outro, é muito menos dolorido do que quando é desse jeito. É. E como eu falei, as coreografias das lutas são bem legais. Eu quero algumas lutas específicas, eu quero ver, mas eu não gosto da animação exagerada, e eu tô cravando essa crítica aqui, mesmo sem assistir o episódio, do estilo de animação, especificamente, porque é o estilo de animação atual. Tipo, Jujutsu, eu não gosto das lutas de Jujutsu segunda temporada. Eu não gosto de várias cenas, tipo, Kimetsu. Eu não tô indico Kimetsu, mas teve uma luta ou outra que eu já vi pela internet que o pessoal posta, e é tipo uma palhaçada. Não acontece porra nenhuma, é só a gente chacoalhando o braço e luz piscando, sabe? Não acontece nada. E eu não gosto desse estilo de animação. E tudo bem, o pessoal gosta, tá feliz. E foda-se, sabe? Eu gosto quando a espada do Zoro brilha. Mas assista o episódio 115, que nem é um episódio de luta. Assista. Tem alguns episódios avulsos 115, que eu quero ver no geral. 1015. Assiste 115. É. 115 é o que é Labum, provavelmente. Exato. Então, conclusão de um ano pra mim. Gosto, um bom arco no geral. Uma conclusão que eu fiquei feliz. Personagens que eu gosto. Apesar que tem muito personagem insuportável também. Sabe uma coisa que eu acho que eles conseguiram fazer, que eu achava muito difícil, e eles conseguiram fazer? Porque, assim, eles se colocam na situação de ter que resolver o destino final de dois grandes vilões em um ano, né? Eles se colocam na difícil situação. Eles colocam assim, olha só, tem esses dois vilões aqui, e eles vão ter que ser resolvidos nessa situação. Eu achei que foi justificado. Eu achei, eu compro que esses dois vilões foram derrotados aqui. Eu gostei também. Eu ficava pensando, cara, como é que esse vão derrotar esse pessoal, e caralho? Eu até gostei mais da conclusão de um do que do outro. Eu também. Do que tem menos também. Foco, digamos. Eu concordo. Gosto também, muito legal. Quer dizer, episódio 115 de One Piece, o Sop e Chopper versus o Mr. Coisa e a Mr. Topeira lá. Ah, já é Alabasta, caralho? Final de Alabasta já. Uau. No geral, eu tenho meus problemas com o ano, com a adaptação, com o estilo de animação, esse tipo de coisa, mas com uma história, com um arco, eu gosto. Eu acho que, até então, foi o melhor arco de pós-time skip pra mim. Você gosta da transformação do Luffy, do coisa lá? Pô, é maneiro. O momento que acontece é foda. O conceito dela é maneiro, pô. Eu quero uma explicação ainda, uma elaboração sobre... Eu preciso saber mais sobre ela. No sentimento é maneiro. No sentimento eu gosto. É. O sentimento eu gosto, eu só... É difícil entrar em detalhes, mas... Não entrar em detalhes, mas... Eu gosto, mas eu fico triste com alguns detalhes. Eu dou risada do que as pessoas dos fãs ficaram puto. Sim. Eu acho engraçado. Pô, alguém ficou puto? Nossa, eu não vi ninguém. Quando aconteceu, a Thalys falou, tá vendo essas coisas aí, ó? Pessoal rasgou o cu na internet. Não é possível. Pô, é foda demais. Eu acho incrível. É o conceito perfeito pra One Piece. Eu consigo ver os otaku rasgando o cu com isso. Eu consigo ver. Mas eu aprecio que eles não voltaram atrás do estilo. Sim, não é foda. E assim, quando acontece futuramente aí no arco que você tá vendo aí, Sushi, pô, é muito legal. Ainda mais com essa direção. Porque realmente tá muito foda. Tem gente que assiste One Piece achando que é Monsters, achando que é Berserk, sabe? E aí quando acontece coisas exageradas, absurdas, engraçadas, a pessoa não gosta. A pessoa assiste One Piece só pra saber dos almirantes, né? Aí quando tem um negocinho mais leve, assim, a pessoa não acha legal. Eu gosto mais do time skip do que o André, por exemplo, porque eu gosto, assim, eu gosto e desgosto. Ah, então você gosta do Usopp branco, é isso que você tá me dizendo? Não, não, obviamente não. É tanto que agora eu tô vendo os filmes de One Piece e, caralho, que loucura, as pessoas, não é todo mundo branco, o que que tá acontecendo aqui, né? É, mas, pós time skip, claramente o Oda teve uma mudança de foco, narrativa. Aham. Uhum. Porque o One Piece deixa de ser, de ter o foco, no caso, a jornada dessa tripulação e vira a jornada do Luffy e esse mundo. Que ele começa a focar muito mais no mundo e no Luffy avançando nesse mundo. E eu gosto disso. Eu fico triste que ele sacrificou a tripulação pra dar esse foco, mas eu tenho muito interesse no mundo de One Piece. Eu tenho muito interesse pra saber pra onde que vai esse mundo. Eu tenho muito interesse em saber como que vai concluir as tretas desse mundo. Eu tenho muito interesse temático, narrativo do Oda em avançar esse mundo. É, o foda pra mim é que eu acho que ele se perde ainda muito, assim. Eu acho que ele teve esse foco, concordo, mas ele se perde muito na escala das coisas, sabe? Eu acho que o foco que ele dá em criar o exército inteiro de Onigashima e todos os rankings do Kaido e tudo mais, se ele, tipo, diminui esse pessoal que tem, sei lá, uns 20 personagens, diminui pra 5 e em vez disso foca mais nos personagens da tripulação, ia ser uma história muito melhor. Mas aí é outra coisa de estrutura de história. Porque eu gosto de One Piece no começo e no final do arco, pós-time skip. Uhum. Porque no começo do arco tá apresentando um novo lugar, um novo contexto, novos personagens. A barriga é sempre uma barriga. O meio é sempre uma enrolação. E quando conclui, eu sempre começo e termino gostando. Sim. Dos arcos do One Piece. E em parte porque tá avançando o mundo. Você tá apresentando novos personagens, uma nova lógica e tudo mais, e eu tô curioso. E quando acaba, ele sempre acaba costurando o mundo com esse novo contexto. O meio eu sempre acho meio ruim, meio desinteressante. Meio que vou empurrando com a barriga, assim. E o Wano é meio que a mesma coisa. E isso da parada do Onigashima é isso, tipo, eu gosto de Wano apesar dos defeitos, mas eu gosto da construção até chegar em Wano. Eu gosto do começo de Wano. Eu gosto da conclusão de Wano. Time skips são sempre muito os time skip, ó. Os flashbacks. Esse flashback do começo do ato 3 é foda. É foda. Muito bom. É uma das melhores coisas do ano pra mim. Foda. É esse flashback. Uma das melhores coisas de 2024, é isso? Do ano. Mas então, por que que eu tô falando disso agora? Por quê? Porque ele constrói e enrola muito nessa construção. E agora é Egghead. A parada é, até onde eu vi de Egghead, que é equivalente a 30 e tantos episódios, quase 40 episódios, eu acho. Que é equivalente à mesma quantidade de capítulos, né? Que faz um tempo já que é um episódio e um capítulo. Quase um ano. Se não me engano, já deu um ano, acho que de Egghead no ponto que eu tô, de mangá. Sem parar. Ele entrou, avançando. Ele engatou a marcha pro final. Então, ele engatou a marcha de One Piece está acabando, porque o Egghead até o final é isso. E é louco. E o que eu queria dizer é, eu tô adorando Egghead, porque é o sentimento de começo e final dos arcos, sem a enrolação do meio do arco. Porque ele começa avançando o mundo e não parou de avançar o mundo até agora. Porque a tripulação tá lá, mas ele tá constantemente mostrando outras ilhas. Tá constantemente mostrando outros núcleos, só que não é enrolando, é avançando a história como um todo. E One Piece, eu não tenho sensação de perigo há 53 anos. Em Egghead eu tô, caralho, eu não sei se esse personagem vai sobreviver a essa situação. Eu não sei se essa pessoa vai sair bem daqui. Eu não sei se ela vai sair viva, eu não sei se ela vai sair muito machucada, eu não sei se ela vai sair da história. Tá imprevisível. No sentido que tá avançando tanto a história, colocando tantos stakes. Tantos bifes. Que eu não sei o que esperar. E eu tô adorando isso. Tem um personagem específico que eu conversei com o André em off, e o Rafa acho que tava também, que ele toma um único ataque. E eu tô, ele morreu? Ele tá vivo? Não é possível que ele morreu. Não pode. Eles não podem matar esse personagem assim do nada. Assim, sendo o Oda, eu duvido que mataram. Não, mas seria muito maneiro. Mas então, André, no meu lado cético é One Piece. Obviamente ele não morreu. Mas ao mesmo tempo, dado a estrutura atual, eu fico, é possível. E assim, seria incrível se esse fosse o fim desse personagem. Mesmo que ele não tenha morrido. Seria triste. Seria triste, mas assim, ousado. Bonito, ao mesmo tempo. Eu não sei de quem vocês estão falando, mas Egghead acontecem coisas. É um personagem que é derrotado... em um único ataque. No oceano. Ah, navio contra tá, navio. Ah, tá, pô, seria legal, mas não. Com certeza não. Ele não tem mais a oferecer. Eu pensei que você tava falando de outro personagem. Não, ele tem exatamente por isso, ele é chocante. Uhum. Por isso que eu fico, não, o Oda não faria isso, porque é um personagem que claramente ele tem mais a fazer. Uhum. Mas ao mesmo tempo seria foda exatamente por isso. Porque uhum. ele tem a oferecer, sabe? Mas eu tô adorando Egghead porque quando começou eu fiquei, o Oda filho da puta. Uma coisa que eu não gosto de anime no geral. Pegar vilão e tentar justificar ele. Anime adora isso. É contra a redenção. Porque tem coisa que não tem redenção. Tem personagem que faz tanta merda que não tem redenção. Você pode passar o resto da sua vida fazendo bondade. Um genocidiozinhozinho. Que não tem redenção. Quando chegou a Egghead, eu falei, Oda, você não me vem tentar me convencer que esse personagem tem um fundo de bondade. E no fundo, até agora ele não tentou. Mas você consegue ver que é um personagem com mais nuances do que ele era sendo só citado. Sim. Tipo, é um personagem que quando ele abre a boca pra falar como ele pensa, você vê que ele não é, sei lá, uma pessoa boa, por exemplo. Uhum. O Oda não tá tentando vender que ele, tipo, é um herói, um bonzinho, não. Nem nada do tipo. Ele é meio que um filho da puta no fundo, assim, sabe? Sem ser um filho da puta, mas um babaca ainda. Mas é um personagem mais interessante que eu tô gostando de acompanhar ele. Sim. E eu quero ver pra onde que ele vai. E eu quero ver mais do passado dele. Tem coisa interessante sobre ele em flashbacks aí. É. Então, é um arco que eu tô achando muito bom. Eu tô achando ele mais bonito que o Wano, porque ele muda um pouco o traço, né? Ele fica um pouco mais pastel, cores pastéis, assim. Tô gostando mais do traço. Do que eu vi até agora das lutas, não teve nenhuma luta muito grandiosa até o momento. Mas as lutas, no geral, elas estão menos absurdas, menos exageradas do que o Wano. Talvez porque não é nenhum ápice de um arco, né? O Wano, como era o ápice de um arco, talvez eles sentiram a necessidade de extrapolar mais, exagerar mais as animações. A abertura, pô, de Egghead, puta que pariu. A abertura de Egghead é caralho, velho. Evangelion, Cowboy Bebop, Egghead. É, tipo, a tríade dos animes. É muito foda. Só não fala pra gente mostrar pro Tengu agora que tem spoiler pra caralho. Eu já assisti. Eu já mostrei. Ah, você já assistiu? Porra. O Tengu, ele aceitou o meu convite. É. O Sushi que não aceitou. E você gostou, Tengu? Muito bom. É linda. É linda, né? Caralho. Linda, nossa, é incrível. E é muito louco que ela faz uma homenagem aos 25 anos de One Piece, sendo que não precisava, sabe? Não precisava. Mas ela faz uma homenagem aos 25 anos de One Piece. Sim. E eu tô achando muito bom. Eu acabei, tanto que eu acabei os episódios que tinha no One Piece, eu falei, eu não consigo parar de assistir. Eu quero continuar assistindo. Uma vantagem que, pelo que eu vi as pessoas escrevendo pra mim, os episódios da Crunchyroll, os episódios normais, estão tranquilíssimos de assistir. Não tão enrolados. Isso é loucura. É porque realmente tá com um ritmo bom. É como o Rafa falou, né? O mangá tá tão corrido que quando você enrola, fica o ritmo normal. É. Exato. É a impressão que me dá de... Eu assisti 7, 8 episódios e eu... Nossa, parece que eu assisti One Piece aqui agora, sabe? E super tranquilo de assistir. Fico feliz que agora eu vou ver semana a semana, todos os domingos, né? Sai domingo o episódio. Eu gostei que eu tava no domingo, quando eu terminei de assistir. Quando a gente terminou o episódio, lançou o novo. E tipo, porra, não precisou parar. Já tem o próximo aí. Pô, aí sim. Ah, tá. Eu ia falar, o último episódio que você assistiu é um episódio de morte, né, Sushi? É. Mas é muito esse? Excelente. É esse que você tava falando que será se morreu ou não, né? Não, porque você acha que é bem... Não, pô. É bem isso, explícito, o nome do episódio, pô. O nome do capítulo no mangá é Morre Tal Pessoa. Porra. Morre fulano. É manchete de jornal. A morte de Frieza. Né? Isso. É. Ah, uma coisa que eu achei interessante nesse projeto que eu assisti do Onigashima, ele mudou o nome dos episódios pra não dar spoiler. Boa. Tá num momento muito interessante da história. Tanto que eu até deu uma coceirinha de, caralho, será que eu leio o mangá agora? Porque tem 40 capítulos ainda que não tem episódio do anime. Você tá acompanhando com a Thalissa, não pode. Aí eu fui ler esse capítulo desse último episódio que eu assisti. Porque é um episódio muito legal que eu pensei, pô, será que no mangá ele é mais dramático? Será que no mangá ele, né, tem, não sei, né? Porque eu nunca li o mangá, então eu não sei qual que é o estilo do Oda. Quando eu li o mangá, eu prefiro o episódio do anime. Porque eu achei que ficou mais bem animado, assim, obviamente, né? Mas eu achei que no sentido que ficou bem animado pra dar a dramaticidade dos momentos. Então, por exemplo, tem um ataque que no mangá nem mostra de onde vem, só acontece. No anime eles animam o ataque vindo, é claro de ver o que tá acontecendo. É porque no mangá você completa com a sua imaginação. Isso. Aí no anime você vê a imaginação de quem Nossa, leu. Todo esse... A gente já falou que tem um assassinato, né? Todo esse assassinato no mangá é seco. Tipo, não tem uma construção muito grandiosa nem nada. É só tipo... Pá, pá, pá, pá, pá, acabou, morreu, é isso, bola pra frente. E no anime não, tem uma construção, tem uma dramaticidade, tem, né, um jogo de câmera e tal, que eu achei que estaria... Eu até ficava imaginando, pô, como é que será que o Oda faz o quadro a quadro dessa cena? Não faz, não tem quadro a quadro, é um quadro só. É. Por isso que eu falei, a direção do One Piece tá mais autoral agora e tá muito legal. Então, porra, o melhor arco pra Time Skip, Egghead, tá foda, tá bonito, tá gostoso, melhor abertura, é show. Por favor, Tengu, volte a ler quando tiver um tempinho. Exato. Gostaria, eu gostaria bastante. Um dia, eu tenho fé. Tengu, você só quer ler físico? De preferência. Mas o André tem os físicos, é só pegar depois. Eu precisei devolver. Tava na minha casa, mas ela, com a mudança, eu precisei devolver pra ele. Sim. Depois eu pego de novo. Mas o André tem os físicos, então, né, o Tengu, ele tava no processo de ir pegando pra ler os físicos. O negócio é que passou minha vontade de ler o mangá agora, porque esse capítulo que eu vi, eu pensei, ah, não preciso ler o mangá. Eu diria pra você acompanhar o anime mesmo, viu? O anime, no final das contas, tá entregando muito. Não, é só porque eu tô na ânsia de ver a resolução da situação, sabe? Ah, é. Mas eu não vou ler de qualquer forma, não vou ler. Passou o fogo. Quando eu li esse capítulo, passou o fogo. Porque eu acho que o anime, de fato, atualmente, tá fazendo um bom trabalho. Paciência, né? Semana a semana a gente vai indo. Uhum, é isso. E Tengu, sobrevive o Whole Cake, que melhora em um ano. Não, mas o Whole Cake no mangá é de boa. A primeira metade só. Porque até no One Piece ela é enrolada, a segunda metade. No mangá é mais rapidinho. Nossa, é bem mais rapidinho. Acho que o André falou, tipo, que até o ano, o Whole Cake era o arco favorito dele pós-time skip, e eu não gostei de Whole Cake. No geral, vendo pelo One Piece, eu não curti muito, porque o comecinho é muito legal, mas da metade pra frente é insuportável. Não, porque aí o ritmo vira, cada episódio é meio capítulo do mangá. É. E aí, mesmo no One Piece, eles não conseguem tirar boa parte da enrolação e boa parte da animação horrível. Parece que é tudo horrível, sabe? E aí eles não conseguem. E eu acho que no mangá, pelo menos, é melhor essa parte do Whole Cake. Segunda metade de Whole Cake é muito enrolado, mas eu gosto muito de Whole Cake, viu? Na verdade, como eu não terminei Egghead ainda, Whole Cake é o meu arco favorito pós-time skip. Mesmo depois de um ano? Sim. Nossa, que loucura. Mas é que tá, porque no mangá Whole Cake é muito melhor, Sushi. Mas mesmo a melhor parte de Whole Cake não é tão bom quanto a melhor parte de um ano. Ah, não. Eu acho que Whole Cake, essa coisa do medo, eu senti muito medo em Whole Cake. E não é tão cansativo, eu achei. Eu achei o ano, nossa, tão cansativo. Mas é aquilo também, André. Você pegou o ano semana a semana. Whole Cake você leu de uma vez só. Faz muita diferença. Eu não achei o ano tão cansativo, porque começou o Onigashima e eu parei de ler. Eu praticamente voltei a ler quando tava terminando já. Aí eu li tudo uma vez só, foi super de boa. A experiência ideal de One Piece é o binge watching. Mas assistindo pelo One Piece, o ato 1 e o ato 2 não senti muita enrolação, não. Tipo, não. Um pouco, né, tradicional do estilo narrativo do Oda, mas eu não senti. Não, ato 1 e 2 é ok. Eu acho que o cansativo é o Onigashima. Ah, não. O Onigashima eu diria que eu nem gosto muito. Eu gosto de momentos. Enquanto no ato 1 ato 2 tem momentos que eu não gosto. Mas o quê? A maior parte de um ano é o Onigashima. É mais da metade. Talvez. Porra, foda, né? É como se fosse, sei lá, 50 capítulos do ato 1, 50 capítulos do ato 2 e 100 Onigashima. É tipo isso. Triste, né? Porque não acontece muito. No fundo, o Onigashima podia ter sido... Uma cadeirada. O Luffy chegando com a cadeirada. Pá! だから誰も見たことない常識に頭下げ し一応窓を取ってくらいや読めやしないやりさ思い刻まれた暗号パチパチノーリミットここからがワンピース意味のない戦いはないんだバラバラの文脈が石を持ちつながれば陶器の糸が紡ぎ直される Fora da caixinha!